E aí, Rodrigo? Firmeza? Tudo bem com você? Olá. Pode me chamar de Yoga de Cisne, porque essa semana... Puta que pariu, essa cara. Essa semana você congelou e uma pessoa vestida de rosa com um boob plate te... Com certeza. E não fale mal, porque o Shun é o meu cavaleiro predileto. Então, pode vir, Shun. Me abraça. Me joga essas correntes, que eu gosto. Mas, assim, foi frio demais, cara. Muito frio. Aqui tá fazendo um inferno de graus Celsius, eu não sei exatamente quantos, mas... E, cara, o foda, o meu quarto, o design do meu quarto foi muito mal feito. Essa é a coisa que eu tenho reclamado de como minha tia fez ele. Que é do tipo, bate sol aqui literalmente o dia inteiro. E aí, a minha tia colocou esse blackout, que você não pode deixar ele fechado com a janela aberta ao mesmo tempo, então tem que escolher ou assar ou tostar. Eu normalmente aço, mas porque a luz do sol é muito forte, é um inferno. Eu fui hoje pra terapia, era 5 horas da tarde, ainda tava fazendo um sol de rachar da puta. Aí eu olho pro meu guarda-roupa, só tem roupa preta, eu penso, cara, por que eu faço isso comigo mesmo? Eu não sei. Aqui eu moro relativamente longe da universidade, mas não tão longe porque o sistema ferroviário, sei lá, o sistema de transporte aqui funciona bem, mas assim... Pelo menos eu não tenho que pagar a conta de luz. Então, pô, nesse frio eu posso ficar o dia todo com o ar-condicionado ligado, né? Se eu tivesse no apartamento, eu teria mais privacidade, porém eu teria que pagar a conta de luz. E eu imagino como, sei lá, viria a minha conta de luz nesse inverno, sei lá, uns 20 mil ienes, tipo, talvez. Porque é muito, muito frio. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui no talo. Então... Eu tô com o ventilador ligado, mas ele tá na direção do meu computador pra ele não desligar. Não, cara, e é uma bosta, que eu tava até conversando com o Léo. O Léo falou comigo, assim, sobre lugares frios, que eu acho que ele foi dançar no sul do Brasil. E realmente, cara, aquecedor, ele esquenta, mas é um... Cara, é um calor. Não um calor. É aquele calor artificial. Chega um momento que não é legal, sabe? É foda. Mas pelo menos ele ajuda bastante, né? Então tá dando pra quebrar o galho. Nossa, Não, eu ia falar, eu ia puxar outra coisa sobre o calor, mas pode não. Ah, tá. Não, é porque o que acontece? Eu fui sexta-feira na nutricionista, eu voltei aí na nutricionista. E aí eu primeiro, eu fiquei 7 meses sem ir, eu não engordei literalmente nada, eu mantive o mesmo peso, que é... Parabéns. Mas aí eu volto naquele dilema que eu sempre tenho, que é tipo, eu preciso fazer um exercício físico, porque eu realmente preciso fazer um exercício físico, eu sei disso desde sempre. Uhum. Aí há pouco tempo abriu uma academia aqui do lado de casa e ela tem ar-condicionado. Então eu falei, vamos dar uma olhada. Aí eu fui lá. Cara, 2 dias por semana é R$200 por mês. Caralho, tá maluco? Maluco. Maluco. Assim, tem ar-condicionado. É, pelo menos quebra o galho, né? E assim, os 5 minutos que eu passei lá pra ver como que funciona, eu não senti o asco que eu sinto de academia de ginástica, que é o... Que, sei lá, eu entro, tenho vontade de morrer. Eu entrei e falei, isso aqui podia ser pior. eu tenho que começar a fazer exercício, mas eu não gosto de fazer exercício, tá quente. Vamos fazer box, Rock Balboa, eu e você. A gente pode correr na praia, igual o Rock e o Apollo, no Rock 2. Rock 2 não, no Rock 3, sim, no Rock 3, verdade. Vamos correr na praia em Juiz de Fora, isso vai dar muito. Cara, Juiz de Fora tem praia, é só você procurar. E o nome é Cabo Frio, sacanagem. Cabo Frio, né, que o pessoal vai sempre. Sim, eu nunca fui em Cabo Frio. Nem eu. Eu não sou um juiz forano de verdade, eu nunca ter ido lá. Pode crer. E você não foi pra Angra, seu maldito? Te convidei, seu otário. Não, seu... mas... Eu, quando você voltar, eu vou. Já então, hein? Vou cobrar. Você, no último cast, a gente falou sobre uma das melhores coisas do mundo. Tirando sexo, que é Zelda. E eu fiquei com a vontade de jogar, cara. Você me inspirou. Tipo, nosso papo me incentivou a dar uma jogadinha. Então, eu peguei o do 3DS, eu deletei o Pokémon Moon, porque acabou que no cast que a gente falou de Pokémon deu aquele problema e minha parte não foi pro ar. Mas... eu não gostei do Pokémon Moon. Tem muitos pontos positivos, mas eu não gostei. Aí eu fiz o download novamente do Pokémon do Zelda A Link Between Worlds e peguei o A Link to the Past pra jogar novamente, cara. Pô, sério, muito bom. Puta que pariu, muito bom mesmo. Obrigado, Rodrigo, por me incentivar. De nada. Estranho você falar isso hoje, porque hoje eu tava na terapia e eu tava falando do livro do Frankenstein com a minha psicóloga. Ela falou, cara, você vai ser professor, né? Eu falei, acho que sim, eu não sei. Essas reformas do ensino médio estão me deixando um pouco de medo do meu futuro, mas beleza. Também. Aí ela falou, não, é porque você falou do livro de um jeito tão... Eu não lembro qual palavra. Eloquente, saganagem. Não, ela falou, mas você falou do livro com tanto entusiasmo que eu fiquei com vontade de ler Frankenstein. E eu fui tipo, pô, legal, assim, eu tô na metade do livro ainda. Mas uhum. Então, sei lá, é que bom que alguém sofreu a influência do que eu falo nesse podcast, depois de 8 edições. Mas você me falou que você tava com vontade de jogar Majora's Mask, você não comprou, não? Pô, cara, eu vou te contar, eu não comprei porque eu tô com outros planos de compras, então eu fiquei com um pouco um pé atrás. Também em março já tá chegando o novo Zelda. Eu quase fiz o download aqui do Majora's, mas jogar no computador é meio zoado e eu fico muito pé atrás com a lei dos downloads aqui no Japão. Eu não tô querendo que a polícia venha bater aqui no meu quarto, entendeu? Aí eu fico assim, porra, e eu quero jogar, porque o Majora's... Sério, eu mandei, acho que pra você, uma mensagem assim. Majora's é um jogo que eu tô devendo. Tem poucos jogos que eu Tipo assim, caraca, eu tenho que jogar essa porra. Majora's é um dos jogos que eu não zerei, que eu não joguei e que eu tenho que jogar, sabe? Outro jogo é o Pokémon Soul Silver ou Heart Gold, também que eu não joguei. Eu preciso jogar essa porra. Então, eu terminei Majora's Mask. Então, talvez a gente já possa entrar pra segunda metade da Zeldatona. Uhum. Ok, então, vamos lá. Da última vez eu terminei o Zelda 1, o A Link to the Past e o Ocarina of Time. Sim. Gostei bastante dos três, eu ainda acho o Ocarina melhor. A Link to the Past é muito bom, dá pra você ver muito bem a fundação que ele criou pro Ocarina. Uhum. O Zelda 1, apesar dele ser uma coisa diferente de todo o resto da série, ainda assim, dá pra você ver, mais uma vez, os primeiros passos e muitos passos que estão sendo usados no pelo menos que parece no marketing do Breath of the Wild. Dá pra você ver no Zelda 1, então é muito interessante. E aí agora eu terminei o Majora's Mask, o Wind Waker e o Twilight Princess. Uhum. E hoje, mais cedo, eu comecei o Skyward Sword, mas eu vou falar bem pouco dele agora. Mas então, Majora's Mask. Eu nunca tinha terminado Majora's Mask antes. Ele era também um jogo que eu tava devendo. Assim, eu já tinha visto o final, porque, sei lá, a gente jogava ele muito... A única vez que eu joguei ele antes de comprar ele pro 3DS foi alugando ele. Então, de vez em quando, você pegava alugado com aquele save que tem... Que você só precisa vencer o último chefe pra terminar. Então, eu já fui, eu já vi o final e tal. E... Falei, tá, ok, vamos jogar essa porra. Primeiro. É uma coisa que eu tô descobrindo ao longo de... Não, mentira, o Wind Waker não, porque o Wind Waker eu joguei ele recentemente quando eu comprei o Wii U. Mas com Majora's Mask e o Twilight Princess, que eu não jogava há muitos anos, eu descobri que saber inglês facilita muito quando você tá jogando um jogo em inglês. Sim, sim. Principalmente o Majora's Mask. Minha maior crítica com o Majora's Mask é que ele é um Zelda de side missions. E... Eu não gosto muito das side missions de Zelda. Elas são muito fat quest ou muito... Você fala com esse NPC, depois você tem que falar com aquele NPC, pra falar com aquele NPC, pra você pegar um item lá, não sei onde, pra depois falar com o terceiro NPC, pra você voltar e conversar com todos os outros NPCs, pra no final das contas você conseguir um quarto de coração que você não vai precisar, porque o jogo não é tão difícil. E cara, eu não sei, eu comecei a jogar Majora's Mask, aí eu venci as duas primeiras dungeons, e aí eu, sei lá, porque eu... Foi quando eu comecei a ler, eu acho... Talvez os livros do Desventura em séries, eu não tenho certeza. E aí eu fiquei um tempo sem jogar, e aí levou muito tempo pra eu voltar. É engraçado porque eu tô aqui aberto. Porque eu todo ano eu anoto todos os jogos num arquivo do Google Drive, todos os jogos que eu terminei. E aí é engraçado porque se você pegasse lá no primeiro ano, em 2013, que é a primeira vez que eu anotei, só tem o nome do jogo. Uhum. Aí em 2014 tem o nome do jogo e o ano que ele foi lançado. 2015. Tem o nome do jogo, a plataforma em que eu joguei ele e o ano que foi lançado. Uhum. E aí em 2016 eu mantive esse mesmo padrão. E agora em 2017 eu tô colocando o dia que eu comecei e o dia que eu terminei. Oh. Então Zelda 1, eu comecei e terminei ele dia 21 de janeiro. O A Link to the Past eu comecei dia 22 de janeiro e terminei dia 24 de janeiro. O Ocarina of Time eu comecei dia 24 e terminei dia 25. Majora's Mask... Eu comecei dia 27 de janeiro e terminei dia 2 de fevereiro. Foi o Zelda que eu levei mais tempo pra terminar, porque eu simplesmente falei, cara, eu não quero jogar esse jogo. Eu tô bem... Sabe, tipo, ah, eu não quero ficar conversando com 500 NPCs pra poder fazer o negócio, salvar o avô do Goron, não sei o que. Eu não gostei de... Majora's Mask. Essa é a realidade. Assim, as quatro dungeons que o jogo tem, porque só tem essas quatro dungeons, porque muito tempo você passa transitando entre o tempo. Algumas das dungeons são interessantes. A dungeon da água não é insuportável. Ah, ainda bem, né? Por favor. Calma, pera. É porque eu joguei tanto Zelda que eu tô começando a confundir. Esse tem dano da água, não tenho certeza. Acho que tem, porque eu vi um vídeo que você tem que batalhar com um peixão. Então deve ser. Ah, é assim, o dos horas. Eu esqueci. Por um momento eu esqueci que tinha os horas. A dungeon da água dele não é insuportável. Mas, sei lá. Ele tem toda essa coisa dele ter uma estética muito mais sombria. Ele é um jogo muito mais depressivo. Porque, tipo, o mundo vai acabar em 3 dias. Então, bem-vindo à inevitabilidade da morte. Uhum. E ele é um jogo basicamente sobre isso. Tipo, ele tem a mecânica das máscaras. Uhum. Tanto que pra você conseguir a máscara mais poderosa, que você só pode usar ela contra o Skull Kid, que é a Fist Daily Link, você precisa conseguir todas as outras, eu acho que são 30 ou 40 máscaras, sei lá. Caralho! Eu peguei 22. Porra! E foi tipo, foda-se, eu não vou ficar mais caçando máscara, eu vou só terminar essa merda e ir embora. E assim, se você jogar no Google, você vai ver, sei lá, eu acho o design do Fierce Daily Link um design mó da hora. Dizem que a luta contra o Majora's Mask, que é o chefe final, é bem mais fácil. Mas, assim, o jogo não é difícil, então, tipo, eu terminei ele tranquilo, sem precisar disso, então foi de boa. E aí é uma coisa que eu tô percebendo, é que... Não, mentira. Tá. E aí esse foi um jogo que eu não joguei, e aí eu não queria fazer sidequests, eu joguei lá as 4 dungeons, eu enfrentei o Majora's, terminou. Não sou fã. Eu acho que dá pra dizer tranquilamente que ele é o Zelda que eu menos gosto. Uhum. Aí eu fui pro Wind Waker no mesmo dia. Mas só uma coisa sobre sobre o Majora's. Assim, entre o Ocarina e o Majora's, teve quanto tempo? Acho que o Ocarina foi 98, não foi? Se eu não me engano. Sim. O ano... mais importante para a indústria dos games. E o Majora's foi quando mesmo? Majora's eu acho que é 2000, eu não tenho certeza. Assim, eu lembro que quando eu tinha o 64 tinha que ter o Rumble Pack. Eu não lembro se é o nome, é Rumble Pack. Não tinha que ter o Rumble Pack. Tinha que ter tipo o cartão de expansão do Nintendo 64 que você colocava lá no meio dele para você poder jogar. Tinha alguns jogos que precisavam disso. Isso, é para adicionar memória? Não, assim? Sei lá, não me lembro. Uhum. Então, sim. As versões de 3DS, elas foram remasterizadas, mas elas são iguais ou tem uma melhora, assim, tem uma diferença muito grande entre a versão do Majora's e a versão do Ocarina, ou elas estão iguais? Então, o Majora's, ele tá mais fácil no 3DS, porque tanto no original quanto no 3DS tem um negócio que é o... É o Bomber's Man Notebook, que ele é tipo um lugar onde onde o jogo anota suas sidequests. Só que, assim, eu não lembro exatamente como que é no Nintendo 64, só que eu sei que ele é um pouco menos competente do que é no do 3DS, porque no do 3DS ele realmente anota, a tal hora de tal dia esse NPC vai estar nesse lugar. Uhum. E aí tem lá uma tabelinha com onde cada NPC vai estar em cada lugar, aí tem uma outra tabelinha que é tipo, você fez, sei lá, isso nessa quest, mas ela ainda não acabou. Então ele fica meio que avisando assim. Então ele dá pra você seguir, assim, conseguir as 40 máscaras não é impossível, só requer mais dedicação do que eu tava disposto a dar. Uhum. O que leva a uma coisa que eu acho que eu falei no último podcast, mas que eu reitero aqui, é que tipo, Zelda não foi feito pra ser jogado da forma que eu tô jogando. Ele é muito um jogo sobre você pegar e devagar. Assim, eu tenho a tendência a terminar jogos e jogar eles mais rápido que a maior parte das pessoas. Eu sei lá, eu terminei Witcher em menos de 2 semanas, porque eu engulo jogos. Mas eu faço isso no meu ritmo. Com esses Zeldas, eu tava jogando meio que de, tipo, vamos fazer não é nem uma speedrun, porque não dá pra chamar disso, mas é tipo, eu vou aqui jogar essa merda acelerado e correndo e loucura. E eu acho que isso prejudicou bastante a minha experiência com o Majora's Mask, que é um jogo com um ritmo bem mais devagar. Dito isso, eu nunca mais quero jogar esse jogo. Show. Tsugi. Aí agora... E é engraçado porque, assim, os três jogos que eu joguei, que é o Majora's Mask, Wind Waker e o Twilight Princess, eu joguei a versão remasterizada dos três. Então eu não tô tendo nem a experiência original dos três jogos, mas beleza. Eu joguei... Aí o Wind Waker. Cara, eu amo Wind Waker. E assim, eu joguei o Wind Waker uma vez no meu Wii, o original, e depois agora duas vezes no Wii U. E aí é engraçado, principalmente porque desses três Zeldas, o Wind Waker era o único que eu tinha memórias recentes de ter jogado ele, então eu mais ou menos sabia o que eu tinha que fazer. Então, foi o que eu terminei mais rápido, e foi também o que eu coletei menos pedaços de coração, porque, que nem eu falei, dessa forma que eu tô jogando, ela não incentiva a explorar o jogo e fazer essas coisas mais secundárias. Então eu só fui tipo, ah, eu tenho que ir nesse lugar, eu vou nesse lugar, eu faço esse dungeon, termino essa dungeon, pego esse item, tá, e termino. O Wind Waker, ele tem um negócio que eles melhoraram um pouco na versão HD, que é coletar os pedaços da Triforce, que você tem um chart, um mapa, e aí você fica andando pelo mar, e tem uma mecânica que separa o seu barco do lado de um negócio que tá brilhando, só que quando você chega perto dele, ele para de brilhar, e você só tem uma referência sonora que torna meio difícil você identificar onde você tem que parar e pegar as coisas. Mas eu acho que na versão de GameCube, eu não lembro quantos são, mas tipo, você tem que pegar uns 10 desses pedaços, ou mais, 12, não sei. No de Wii U só são 6? 8? Eu não lembro agora. Mas, então, eles diminuíram isso, se tornou um pouco mais fácil você pegar esses pedaços. Cara, a trilha sonora desse jogo é fantástica. Eu acho o estilo de arte dele muito bonito. Eu tenho um problema com as últimas... Não é, são as duas últimas dungeons tradicionais, porque eu tenho percebido que Zelda tem um padrão de tem as dungeons tradicionais e aí tem a dungeon do Ganon no final, que você tem que fazer meio que um pupurri de todas as outras dungeons, tipo, ah, ok, você precisa usar todos os itens que você tem até agora pra fazer isso. E aí as duas últimas dungeons antes do castelo do Ganon no Wind Waker, elas têm um problema muito grande pra mim, que elas são duas dungeons com escort mission. Que é tipo a terceira dungeon do Ocarina of Time, que você tem que ficar carregando a Ruto. Ruto. Sim. Só que é um pouco... Quer dizer, eu não sei se pior ou melhor, porque tipo, a Ruto você só tinha que carregar ela de um canto pro outro. Nesse, sim, você tem que tocar uma musiquinha com o Wind Waker, que é o batuquezinho do Link, que é o instrumento musical desse jogo, que você... Você controla a mente do seu amiguinho e aí você tem que fazer umas coisas usando ele, e aí é muito chato você ter que ficar trocando de personagem usando a musiquinha o tempo todo. Você não gosta de desse tipo de missão? Não, eu não gosto de ter que ficar cuidando de um NPC. É um dos motivos que eu nunca ter terminado Resident Evil 4, que é, tipo, chega a parte isso. Da Ashley e... Pô, é, tipo... você... Porra, leu minha mente, caralho. Você é foda demais. É falar isso. Que você deve odiar Resident Evil 4. É porque toda vez que alguém fala de escort mission, a primeira coisa que todo mundo pensa é a Ashley, porque ela é provavelmente um dos piores NPCs de você ter que ficar carregando de um lado pro outro. Sim, sim. Mas, assim, eu quero um artigo científico sobre as aplicações morais de você controlar a mente dos seus amigos em Wind Waker. Porque eu, além de tudo, me sentia meio desconfortável, porque eu, tipo, eu tô tocando essa música e eu tô te controlando. Isso deve ser meio desconfortável, mas tudo bem. Isso não é um assunto tocado no jogo em momento nenhum, que só eu e, sei lá, umas três pessoas devem ter pensado nas consequências éticas e morais de você fazer isso. Mas, assim, no geral, eu gosto muito de Wind Waker. Eu acho que a decisão que eles foram do gráfico mais de desenho é fantástica. Eu acho que o Ganon de Wind Waker é o meu Ganon favorito. A luta final... Cara, a luta final... Bipa. Bipa essa porra. Caralho. Não. Ah, cara, ninguém, ninguém pode saber que o Link enfia a espada na cabeça dele. A bipa essa porra, na moral. Tipo, cara, eu fiquei muito chateado quando vi isso na internet. Porque Cara, mas é uma cena muito violenta, porque assim, é o jogo todo cartoon bonitinho, que termina com o Link dando dois flip carpado e cravando a Master Sword na testa do Ganon. É muito violento do nada. Foda, né? É assim, mas cara, porque você sabe qual que é o conceito da história do Wind Waker? Não, tipo, do Wind Waker, eu lembro que quando eu era mais novo, eu odiei, quando eu vi imagem, eu nem cheguei a jogar, porque eu lembro que esse jogo, se não me engano, foi pra GameCube, sei lá. Uh-huh. Quando eu vi as imagens, eu falei, cara, que merda é essa? Porque, pô, eu vinha, sabe, de A Link to the Past, aí teve uma puta evolução pra Ocarina of Time, depois pra Majora's, aí, pum! Wind Waker. Eu achei, tipo, não. Só que hoje, ele é um dos Zeldas que eu tenho que jogar, porque eu consigo ver o valor dele, sabe? Hoje Eu consigo ver o valor dele. Então, é muito interessante porque ele é um Zelda que ele faz referências diretas ao Ocarina of Time. Porque, tipo, começa o jogo tocando uma das minhas músicas favoritas, que ele começa numa flautinha e tal, e de repente vira o tema de Zelda, mas, tipo... O que acontece? Porque no Ocarina of Time a linha do tempo de Zelda se divide em três. Que é uma linha é o Link sendo derrotado pelo Ganon, que dá nos jogos mais antigos e mais 2D, que é tipo, é o Zelda 1, Zelda 2, não nessa ordem, mas o A Link to the Past, o Link Awakening e uns outros, o A Link Between Worlds, eles são dessa linha. Uhum. Aí tem a linha do Link criança, que uhum. é quando ele... Que é quando a Zelda manda ele de volta, que aí dá o Majora's Mask. E depois o Twilight Princess. E aí tem a terceira linha, que é a linha do futuro, depois de você derrotar o Ganon, o que acontece? E aí logo depois você derrota o Ganon no futuro, lá lá lá, ele é selado, cacete 4, aquela coisa de sempre. Uhum. Aí. O que acontece? E aí o Ganon é libertado, como sempre. Eles esperam o retorno do herói, o herói não aparece, e aí então os deuses alagam Hyrule. E aí por isso que o mundo é todo de mar, porque ele foi alagado num grande dilúvio. E aí só sobraram alguns lugares, e aí são todas umas pequenas ilhas. E aí a batalha final, ela acontece em Hyrule, porque por causa da magia e tal, é como se tivesse um domo que protege Hyrule de ser inundado. Só que não tem nada lá, o tempo meio que parou lá embaixo. E aí quando o Ganon consegue a Triforce, você tem que ir lá pra baixo pra vencer ele. E aí, numa cena até meio engraçada, tipo, você vence uma das primeiras fases do Ganon, você encontra com ele fisicamente, ele tá com a Zelda, aí ele te dá uma porrada, ele tira a Triforce da coragem de você, tira a Triforce da sabedoria dela, tira a própria Triforce da força. E aí ele tá indo encostar nela, porque tem um negócio que quem encosta na Triforce pode fazer um desejo. Isso. E aí do nada aparece o rei de Hyrule encostando nela primeiro. E aí o Ganon fica com a cara de cu, assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas aí ele deseja, porra, eu quero que vocês inundem Hyrule pro mundo poder seguir em frente. E aí o domo ele meio que se desfaz, e aí você tá no topo do castelo, e aí você tá nesse círculo lutando com o Ganon. E ao seu redor tem essa água caindo infinitamente e é bonito pra cara, é uma puta de uma luta foda. E aí é interessante porque eu acho que essa altura do campeonato já tá claro que tem spoiler de Wind Waker, mas foda-se, história de Zelda, é o que você espera. Não. Pelo menos naquela parte da luta, pelo menos bipa aquilo, por favor, que aquilo lá é importante. Mas essa cena final ela é muito foda. E aí o rei ele decide ficar em Hyrule e ser inundado junto com o Ganon. e manda o Link e a Zelda procurarem uma terra nova. E aí, por fim, isso acaba levando pro Phantom Hourglass, que é uma continuação direta do Wind Waker, que um novo vilão aparece, ele petrifica a Zelda e você tem que salvar ela. E o Spirit Tracks é, sei lá, acho que uma ou duas gerações depois, eles acharam uma terra nova, e aí é vocês tentando se colocar nessa nova Hyrule. Eu gosto bastante. Tem muitas teorias de que o Breath of the Wild vai se passar depois do Wind Waker, porque no trailer da revelação do Switch tem os ritos e os kukuris, eu não lembro, são os homens pássaros e são os bichos sementinhas. E o negócio é que eles apareceram no Wind Waker como uma forma que os ritos... Isso que eu não entendo isso direito, que é tipo, os ritos que são os homens pássaros, eles são meio que a forma que os Zoras encontraram de tipo uma evolução deles pro mundo cheio d'água. Pra mim isso não faz sentido nenhum, porque eles são peixes. Assim, era pra eles estarem reinando o mundo de Wind Waker. Mas não, eles evoluíram em pássaros. E os coquires viraram aquelas sementinhas. E aí, no trailer do Breath of the Wild, aparece tanto os homem-pássaros quanto as sementinhas. Então, especula-se que ele vai ser em algum ponto depois do Wind Waker. E aí, cara, Wind Waker, puta jogão da porra. E aí eu fui pro Twilight Princess. Também, tem que jogar isso, também. Então, eu tenho problemas com Twilight Princess. Ou melhor, eu tinha mais problemas com Twilight Princess antes. E esse é o foda de jogar a versão HD depois de muitos anos sem ter jogado a versão original. É que, tipo, eu não sei dizer exatamente o que é que mudou. Assim, se eu procurar na internet, eu aposto que tem alguma lista falando, isso daqui ficou mais fácil, isso daqui ficou mais acessível, caralho. Mas... eu gostei mais do Wind Waker dessa vez do que da primeira vez que eu joguei ele no Wii. Eu não gosto do estilo de arte dele. Eu acho que ele tentando ser meio que realista, eu não gosto. Eu acho feio, feio pra caralho. Tem seus momentos, eu vou admitir que tem os seus momentos. Quando o Link recupera todo o poder da Master Sword... E aí a cena dele rodando ela e colocando ela na bainha é estiloso? É estiloso. Mas, sabe, eu não gosto, eu acho que, sei lá, é engraçado porque também é o jogo que a Nintendo, quer dizer, que a equipe que faz Zelda descobriu que existem pessoas que não são brancas no mundo. Porque tem, eu acho que o primeiro, eu não lembro de ter tido antes personagens negros e... Cara, muito bizarro que tem... personagens que parecem nativos americanos, índios americanos. E, cara, Kakariko virou uma vila de western. Ela é realmente... Sabe, é, tipo, tem dois canyons, assim. Uhum. E aí tem as casinhas encostadas nos canyons. E tem aquela rua principal. E é literalmente o que você espera de uma casa de filme de Velho Oeste. É muito bizarro. E aí você vê que é o jogo que eles estão claramente tentando apelar pro Ocidente. Ele tem um sistema de batalha em cima do cavalo, em cima da Yapuna, que eu acho meio chato. Jogar como o Wolf Link é uma merda. É muito, muito chato, porque no início, quando você vira o Wolf Link, você só pode sair depois de você coletar uns insetos e ficar caçando eles. É meio chato. Mas na minha cabeça... era mais difícil quando eu tava jogando no Wii. Só que eu também não sei o quanto que é do tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se a versão em HD melhorou um pouco isso, mas... ele tem um início muito devagar, mas assim, devagar pra caralho. Eu comecei a jogar o Wind... Eu tinha a impressão que o início do Wind Waker era mais... Do Wind Waker, não. O Wind Waker também tem um começo meio devagar, mas nem tanto. O Skyward Sword, eu achei que ele tinha um começo mais devagar que o Twilight Princess. Não, eu consegui hoje, em uma hora e meia, eu já tô em direção à primeira dungeon do Skyward Sword. Mas o cara, o Twilight Princess, ele tem todo um negócio, tipo, você mora numa vila, aí tem as crianças da vila, e aí você tem que... Elas estão falando que a mãe de uma delas fez pra loja delas o estilingue, aí você tem que pegar a rupee pra comprar o estilingue, aí tem um tutorial de usar o estilingue, aí você vai com a Epona numa fazenda de uns bichos bizarros, e aí você tem que fazer uma missãozinha de ficar circulando eles pra eles entrarem dentro do estábulo, que é um saco. Pô, Link Vaqueiro? É esse mesmo? Sim, sim. E aí tem um minigame de pesca, que você tem que pescar um peixe pra dar pra um gato, pra não sei o que. André vai curtir. Nossa, cara. É um começo muito... Eu comecei com uma má vontade, filha da puta, porque esse início é muito lento. É muito lento. Mas é depois que o Link, de fato, pega a roupa dele, a roupa verde, e aí meio que o jogo abre, ele melhora bastante. Uhum. E aí tem algumas coisas interessantes nesse jogo, assim, tem algumas dungeons que são muito chatas. Tem a dungeon do gelo, é insuportável. Ela é toda na casa de dois... Abomináveis Homens da Neve, que é muito bizarro. Mas... Tem algumas dungeons que são muito interessantes. A última dungeon, que é uma... Que você pega o grappling hook duplo, que aí o Link fica com um grappling hook em cada mão, e ele pode meio que ficar dando uma de Homem-Aranha, fica pulando de coisa pra coisa. É bem legal. Curti. Mas... tem algumas dungeons que são meio chatas. Ele é um jogo que ele tenta ser um remake do Ocarina of Time, mas ele só acaba sendo um jogo que é muito parecido e não consegue chegar tão perto de ser tão interessante. Mas ele é melhor que o Majora's? Na sua opinião? Eu acho. Eu acho ele... Pra mim foi mais agradável jogar ele do que jogar o Majora's. Ele é mais o Zelda tradicional que eu tô acostumado e que eu gosto do que o Majora's, que é mais essa coisa diferente de ficar fazendo sidequest, que eu não gostei o caminho que ele seguiu muito. Então, ele é um jogo que ele não se arrisca muito, então ele acaba sendo meio chato às vezes, mas ao mesmo tempo eu admiro algumas coisas que ele faz em escala, que é do tipo, tem uma luta que é contra o vilão antes de ser o Geno, porque mais uma vez é sempre o Geno. Que é uma parte muito decepcionante, porque, tipo, 3/4 do jogo você acha que o vilão é esse cara do Twilight Realm, que ele é meio interessante, ele é imponente e tal, e aí de repente aparece, não, é o Geno. E aí esse outro vilão, ele é meio que jogado pra segunda, e aí quando você encontra ele é só um cara meio maluco. Mas aí tem uns momentos na luta contra ele que ele fica gigante e aí tem umas coisas de escala que são bem legais. E aí eu não gosto muito de nenhuma dos momentos da luta contra o Ganon desse jogo. Porque a primeira ele tá controlando a mente da Zelda e aí ela fica tirando bola de energia em você. E aí é o famoso ping-pong de Zelda que você tem que ficar rebatendo. Ah, mas eu gosto muito dessa característica. Ah, não, eu gosto do ping-pong. Eu não vou mentir quanto a isso. Mas aí depois você enfrenta ele como um porcão gigante, que é meio chato. E aí depois você enfrenta ele numa luta de cavalo, que é... Mas o cavalo dele é o mesmo cavalo do Ocarina of Time? Aquele meio cavernoso, boladão? Não, no Ocarina of Time também não é cavernoso, ele é só um cavalo muito maior. Eu me expressei mal. Não que ele seja um esqueleto, mas ele tem tipo uma armadurazinha, tá ligado? Tipo... Sim, ele é um cavalo muito, muito maneiro até. Ele é um cavalo preto, enorme, assim, ele, tipo, ele é o dobro do tamanho da Epona. Então ele. Eu não gosto muito desse design do Geno. Sei lá, ele tá meio parrudo, saca? Tipo, parece que quando ele tava selado, ele comia uns sanduíches a mais que ele deveria. E é diferente, porque, tipo, o Ganon do Wind Waker, ele também é gordo. Mas ele é tipo um tiozão. Sabe? Você vê a vibe de tiozão, enquanto nesse daqui eles tentam fazer ele mais imponente, assim, ele só é meio barrilzão. É estranho, eu não gosto muito. No geral, eu não gosto muito dos designs desse jogo, assim. Porque, mas ele tenta ir pro realismo. O design da Zelda é ok. Ele é o design meio que virou padrão da Zelda, tipo, no Smash Bros. O design da Zelda, o design da Zelda do Twilight Princess. Acho que o design do Link no Smash Bros. Também, ou do Twilight Princess. Ele é ok, sabe? Tipo, tem seus momentos estilosos. Uhum. Mas eu prefiro quando o Zelda é mais estilizado. Tanto que o Skyward Sword eu joguei até o momento que o Link consegue o uniforme dele. E eu acho muito mais legal a vibe meio cartoon do jogo. Mas então, o Twilight Princess ele tem uma coisa muito interessante. Que você encontra... você encontra o fantasma do Link do Ocarina of Time. Caraca! Sim, é porque acontece. E aí é bizarro, porque, tipo, você primeiro encontra ele como um lobo de luz, e quando você encontra com ele como humano, você entra meio que num mundo de sonhos em que ele te ensina golpes. O que é um conceito muito legal. Mas... E aí levanta um monte de questões no sentido que, tipo... quando você encontra ele na forma humana, ele tá como um Stalfo. Stalfo é o nome que Zelda dá pros esqueletos... da série. E na descrição dos Stalfos, eu ia pesquisar isso, mas se eu não me engano do que eu lembro de cabeça, os Stalfos eles são esqueletos porque eles nunca conseguiram seguir em frente, eles nunca conseguiram aceitar o fato de que eles morreram. E aí também a versão desse Link, ele tá usando uma armadura dourada bizarra. E o mais interessante... é que, assim, ele é um esqueleto, mas o olhinho dele brilha. Só que só o olho esquerdo, o olho direito dele tá apagado, como se ele tivesse perdido o olho. Então, tipo, eu quero a continuação de Majora's Mask que conta a história de como que esse Link... como que o Link perdeu esse olho e como que ele virou esse herói perdido e esquecido que virou um Stalfo. Então, eu quero essa história. Eu nunca vou ter essa história, mas eu quero ela. Assim, eu acabei gostando mais do jogo agora do que quando eu joguei ele pela primeira vez. Quanto é, tipo, quanto você dá uma nota, por exemplo, de 0 a 5? Pros três? Pro... não, pra todos os Zeldas até agora. Porra. Ai, meu Deus. Twilight Princess. Alô? Alô? Rafael? Rodrigo? Tan, tan, tan. Caiu, eu acho. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô. Rodrigo. Rodrigo. Oi. Voltou. Mas então, você quer que eu dê nota pra só ele, pra os três Zeldas que eu joguei dessa vez, ou todos eles? Dá nota geral e depois é individual. Dá nota pra experiência e depois individual. É, então deixa eu falar um pouco do Skyward Sword. Ok. Então, é engraçado porque o Skyward Sword é o único que não desses que não é remasterizado. Então, quer dizer, o Zelda 1 e o A Link to the Past também não são, mas são jogos 2D, então eles sofrem um pouco menos com o efeito do tempo. Quando eu fui abrir hoje primeiro, eu terminei o Twilight Princess no dia 9, e eu comecei agora dia 14, 13, 13, eu acho. Então eu realmente falei, eu tô com um tempo sobrando. O Breath of the Wild sai 3 de março, eu tô de férias. Então eu vou parar de correr. Foi uma coisa que eu fiz enquanto eu tava jogando Twilight Princess. Eu vou parar de correr desnecessariamente. Vai dar tempo de eu jogar pelo menos esses principais tranquilo. Então eu joguei Twilight Princess com mais calma. Eu explorei o mundo mais do que eu explorei de Majora's Mask e o de Wind Waker. E eu terminei ele e falei, ah, eu vou dar uma espaçada entre ele e o Scarlet Sword pra eu também não ficar saturado. Sim, sim. Porque aí ia ser uma merda, porque eu faço tudo isso, eu jogo esses 500 Zeldas pra chegar no Breath of the Wild e falar, é, tô meio de saco cheio disso, não vou jogar essa porra agora não. Ia ser uma merda. Então eu comecei o Scarlet Sword só agora, e em parte também porque eu tenho uma preguiça fodida de ter que jogar com o emote. Porque, e é foda, porque, por exemplo, o Twilight Princess, ele saiu também pro Wii, mas a versão de Wii, ele foi feito meio que em cima da hora, e é tipo, ah, a única funcionalidade que ele tem do sensor de movimento é que você tem que balançar de qualquer forma o controle para pro Link atacar. Mas assim, o jogo ele foi feito pro GameCube e pensado num controle tradicional, então tranquilo jogar ele com controle tradicional. O Skyward Sword não tem como. Ele foi feito pra ser jogado com um emote. E aí, primeiro um problema mais pessoal meu. Eu sou canhoto. E o Skyward Sword é o primeiro Zelda canônico em que o Link é destro. Justamente por causa disso, porque... Porque a maior parte das pessoas no mundo são destras, então a maior parte das pessoas ia jogar usando o emote na mão direita. Então eu primeiro tenho que me adaptar a isso, que é meio merda. E aí depois... Cara, quem teve a ideia de fazer videogames pra serem jogados em pé é um filho de uma puta. Sim, sim. Eu sou um gordo preguiçoso, eu não quero ficar em pé balançando num controle, eu quero ficar deitado na minha cama usando uma manete. Eu não quero ficar balançando um controle remoto na frente da minha televisão. Então eu tô com uma preguiça fodida. Então eu abri o jogo pensando, ai meu Deus, que merda. Mas ainda assim, eu joguei uma hora e meia pensando, porra, vou jogar só mais um pouco, mas daqui a pouco eu paro. Vou jogar mais um pouco, mas só daqui a pouco... E aí eu joguei tipo o prólogo inteiro nessa, tipo, ah, vou jogar só um pouquinho e daqui a pouco eu paro. Então eu acho que eu vou acabar jogando ele todo. E demorou muito pra acostumar com o fato de o Link ser destro? Ah, então, não faz tanta diferença, assim. É mais uma questão de, tipo... Igual teve uma hora que você tem que sacar a espada do pedestal, e aí eu acho que eu torci os meus músculos do braço direito de uma forma que eu não deveria. Porque eu não sei girar minha mão do jeito certo que teria que se fazer pra se puxar uma espada. Então eu senti uma puxada ali do meu músculo falando, cara, eu não fui feito pra fazer isso. Que é a minha falta de coordenação motora com a mão direita falando. Cara, o que você tá fazendo? Eu tô, tipo, eu não sei também. Mas então, como eu só joguei o prólogo, quase não teve momento de ter que usar, de fato, a espada pra lutar. Então eu ainda tô, tipo, ah, vamos ver como que isso vai ser. E aí eu tava revisando, tipo, ah, porque de vez em quando você tinha que usar a espada ou o emote, porque dessa vez no lugar de você ter o barco ou a épona, você tem... um pássaro, porque tudo acontece em ilhas acima do céu. E aí, pra controlar o pássaro, você tem que usar o emote e ficar girando ele com a mão pra ele girar e tal. Eu tô sentindo que isso vai me dar uma ler fodida em algum momento, se eu jogar esse jogo por muito tempo. Mas... Então... Não, é porque eu lembrei de uma coisa quando você falou do esquerda e direita. Quando eu jogava CS, eu não sei se foi o jogo que eu baixei ou se eu apertei algum botão. Eu só sei que a arma ficava do lado pra canhoto. Então eu só sabia jogar como canhoto no CS, sabe? Tipo, era... Quando um amigo meu me ensinou que tinha um botão, que eu não me lembro qual era, que você podia trocar pra destro... Caraca, foi uma mudança, porque, tipo, eu joguei muito tempo como canhoto. Foi foda. Pode falar aí. Mas não. E aí tem o fato do jogo não ser em HD, porque ele foi feito pro Wii U e não tinha HD, então eu acho que ele é 480p. E assim, dizem que o upscaler do Wii U é um bom upscaler. Mas assim... Num primeiro momento, eu fiquei tipo, que isso tá meio feio. Mas aí, conforme eu fui jogando, eu fui me acostumando. E aí eu tô... Porque, assim, é foda, porque... O que eu joguei além disso ultimamente foi Resident Evil 7. E assim, Resident Evil 7, eu já falo dele, mas ele não é um jogo particularmente muito bonito, mas ele tem um negócio que os objetos da casa, eles são... os polígonos deles são feitos com fotometria, eu não sei o nome do processo, mas é um processo que você, tipo, tira um monte de foto de um objeto e cria um modelo 3D dele e ele fica muito parecido com como é de verdade. Então, pular disso direto pro um jogo em pré-HD foi meio difícil, mas conforme eu fui jogando, eu fui me acostumando com o fato de não ser HD, ainda assim, é tipo, é meio foda, porque é meio borrado, dá pra ver os serrilhados muito forte, mas o estilo de arte do jogo é tão foda, que ele meio que compensa por isso. Eu não sei exatamente o que magia negra que a Nintendo fez, porque, tipo, esse jogo saiu em 2010 ou 11, então já era uma época que televisão HD era uma coisa comum. Então eles sabiam que eles iam estar lançando um jogo pré-HD numa época em que a maior parte das pessoas tinham televisão HD. Então eles fizeram um esquema que, conforme você vai saindo de perto dos objetos, eles vão perdendo foco e eles vão parecendo uma pintura impressionista. Tanto que tem entrevista com o Aonuma dele falando: ah, a gente se inspirou muito em Monet, eu acho. Monet e Van Gogh pra fazer o gráfico desse jogo. E aí, cara, é muito foda, porque tipo, você vai vendo as coisas ficarem longe e elas vão ficando embaçadas, que nem realmente uma pintura impressionista, e é muito bonito. Então, eu joguei um pouco do Skylanders 2. É engraçado ver conforme do Ocarina of Time pra frente, como que a Nintendo tá claramente tentando colocar mais história nos jogos Zelda. Que é do tipo, a Zelda tá ganhando mais personalidade, o Link, de sua maneira, também tá conseguindo a sua personalidade, aquele mundo tá ganhando um pouco mais de personalidade. O Wind Waker um pouco, mas principalmente o Twilight Princess, ele tem uma forte influência cinematográfica de umas cutscenes mais direcionadas e tal, que eu acho interessante. Uhum. E, cara, a Zelda do Skyward Sword é a minha Zelda favorita, tanto em design quanto em personalidade, porque, tipo, é engraçado porque o Skyward Sword, ele é muito anime. E aí você começa com, tipo, o Link é estudante da escola da ilha dele, da ilha voadora dele, e aí o jogo começa no dia que ele tem que fazer uma corrida, que quem ganhar a corrida vai se tornar um cavaleiro de Skyloft. E aí ele e a Zelda são amigos de infância, então tem aquele climão todo de tipo, ah, vocês claramente se gostam, mas nenhum dos dois vai nunca admitir isso. E o jogo brinca com isso, porque tem meio que o rival do Link, que é o Groose, que ele é meio que o Johnny Bravo, saca? Ele é um cara grandão com um tupete que só faz merda. E aí ele tá muito afim da Zelda, e aí ele quer ganhar a corrida, porque quem ganhar a corrida vai ter um momento... Não, é porque, tipo, é uma corrida em homenagem à grande deusa, e aí o vencedor, ele tem que entregar uma estátua pra grande deusa no topo de uma estátua gigante, e aí o herói e a princesa, a deusa tem esse momento sozinho, e aí o Groose queria muito esse momento sozinho e tal. E aí o jogo brinca com isso, que é tipo, você entrega lá a estatuazinha pra Zelda, aí ela te dá o prêmio, que é um negocinho que no jogo funciona tipo um paraquedas pra quando o Link tá caindo. E aí quando termina, a Zelda fala, e aí falta só uma coisa pra terminar a cerimônia, você sabe o que é, né? E aí, tipo, as respostas são tipo, ah, acho que sim, ou tipo, não, ou tipo, sei lá. E aí ela vai chegando perto de você, aí parece muito que ela vai te beijar. E aí, tipo... Então, o processo final é você tem que pular da estátua e cair no centro do círculo lá embaixo. Então o jogo brinca muito com isso. Em que momento? Eu não lembro. Eu acho que quando você ganha a corrida, a Zelda pula da ilha, porque mas são ilhas voadoras, então ela pula da ilha. Aí tem uma cena toda épica do Link no pássaro dele voando e pegando ela no braço. Então tem toda uma coisa. Tem claramente a Nintendo tentando colocar um romance ali que eu acho bem bonitinho. Mas assim, é mega anime. Imagino. Então, assim, a experiência da Zeldatona não foi uma boa ideia. Pelo menos não com o espaço de tempo que eu me dei. Eu sinto que o A Link to the Past e o Majora's Mask foram os jogos que mais sofreram com isso. E aí eu tô... mas assim, eu tô gostando. Foi bom revisitar o Twilight Princess e mais uma vez, eu não sei se essa versão que ela melhorou várias coisas que eu não gostei no outro. Mas eu gostei. Vamos lá. Se eu tivesse que colocar numa ordem, eu colocaria primeiro o Ocarina of Time. Uhum. Depois o Wind Waker, depois o Zelda 1, depois o A Link to the Past, depois o Twilight Princess e por último o Majora's. Porque mais uma vez, eu ainda tô muito no começo do Skyward Sword, então é difícil eu colocar ele em algum lugar, mas eu quero ver se eu termino ele antes do dia 3 de março. Consegue sim, pô. Tem tempo? Sim. E aí foi isso da Zeldatona. Tem sido um processo interessante. E dessa vez eu não vou colocar a música no fundo, porque isso dá muito trabalho. Toda vez que eu decido fazer a sonorificação pro episódio, eu me arrependo profundamente. Tipo, por que que eu tô fazendo isso, cara? Então eu só vou abrir eu vou abrir o episódio com o começo do... com a música de abertura do Wind Waker, que é uma puta música foda. E aí, quem estiver ouvindo, quiser ouvir uma música no fundo, abre o YouTube e coloca uma música pra tocar no fundo. Caralho, não, cara. Tem que botar a musiquinha. Ananias, você vai decidir, por favor. Nosso grande ouvinte. Dá muito trabalho pra você, né? Porque aí eu tenho que primeiro escolher as músicas, que já é um processo meio chato. Assim, é a parte mais divertida do processo, mas assim, é meio chato. E aí depois eu tenho que colocar elas, e aí eu tenho que arranjar um jeito de deixar o volume delas mais ou menos parecido em todos os aspectos. E ainda assim não pode ser alto o suficiente pra atrapalhar o que a gente tá falando, né? Tipo... Imagina. Vai ser magia. Beleza. Não. Você finalizou os jogos e eu finalizei acho que meu primeiro jogo aqui no Japão, talvez. Talvez, não me lembro. Mas eu tinha comprado FIFA 17 ano passado... Uhum. Não me lembro o mês, mas até acho que foi no segundo programa, sei lá. Aí o FIFA 17 tem um modo jornada, né? E eu, assim, quando eu comprei, eu comecei o modo jornada. Só que me arrastei pra caramba, tipo, foi muito arrastado esse modo. Também porque tinha que estudar e etc e tal. Mas porque era... achei um pouco maçante. Tinha esse modo, você sabe alguma coisa desse modo? Sei. É elementos de RPG e etc e tal. Só que, porra, eu sou tipo Romário. Sabe quem foi Romário? Assim, eu sei quem foi Romário. Eu não sei o que você tá puxando dessa referência. Cara, o Romário odiava treinar. Ele era bom pra caralho, mas ele não treinava, tá ligado? E no jogo, você tem que treinar. É um elemento foda pra quem gosta de futebol? Não, é muito foda. Por exemplo, treinar o passe, finalizações, cobrança de falta, ataque contra defesa. Tipo, é muito imersivo, mas ficou muito maçante. Na minha opinião, ficou muito maçante. Porque, por exemplo, eu jogava uma partida, pá. Aí, vamos lá, próxima. Treinamento. Porra, eu falei, caralho, tem que treinar. Puta que pariu, que chato. Quando começou esse ano agora, eu falei, pô, tem que finalizar o FIFA, né, pô, quero ver como é que termina a história, porque a galera que ficou responsável pelo modo jornada foi a galera daquele jogo, Rodrigo, qual é o nome daquele jogo que só tem milhares de possibilidades, é da EA, você... Mass Effect. Tem vários... Isso, a galera do Mass Effect. Eu vi muita gente comparando o modo jornada com o Mass Effect. Eu tenho um amigo que comprou. Quer dizer, mentira, ele compra FIFA todo ano, só que ele sempre tenta arranjar uma desculpa diferente, além do fato dele ser um verme. não, assim, cara, eu acho que tem que admitir as suas atitudes de verme. Eu sou uma pessoa que compra todos os Assassin's Creed. E eu sei, sabe? Tipo, eu sei, é um problema. Sou eu que alimento essa merda, sou. É foda. Mas eu não ligo. Então, tipo, só admite que você quer jogar FIFA todo ano e compra FIFA todo ano de boa, assim, É o mesmo jogo. Que nem, sei lá, Assassin's Creed. Assassin's Creed não é bom, tem muito tempo, mas eu jogo eles todo ano. Apesar de não ter saído ano passado. Mas é, eu parei de comprar Call of Duty por algum motivo, mas eu teve uma época que comprei uns três anos seguidos Call of Duty. Eu até sinto um pouco de falta, mas eu percebi que não vale a pena pagar, sei lá, R$200 pra só jogar a campanha de 3 horas e depois nunca mais encostar no jogo porque eu não gosto de multiplayer. Então, tipo, parei de comprar Call of Duty. Mas, assim, eu conheço gente que compra Call of Duty todo ano. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, sabe? Né? Admita suas franquias anuais. Não, com certeza. Acho que no último cast eu falei que eu era o trouxa que comprava FIFA todo ano. Não, nada contra quem compra, mas eu acho que... É a mesma coisa. Não é aquela coisa, tipo, nada contra quem compra, eu sou até um deles. Eu sou um deles, né? Então, e eu vi gente falando que parece que já anunciaram que o modo jornada vai voltar no FIFA 18. Parece que eles vão melhorar ele, não tenho certeza. Ah, eu espero que sim. Melhore, por favor. Aí, beleza. A galera do Mass Effect ficou encarregada do modo jornada. Cara, o lance de escolhas que você faz, eu achei magnífico, porque, rapidamente falando, você é um menino que sonha em ser um jogador de futebol, seu avô foi um jogador muito foda no passado, então você meio que segue a carreira do Alex Hunter, desde o joguinho lá, quando ele era uma criancinha, que tipo, não valia nada, né? Das crianças, não sei se foi de colégio, não lembro, até ele chegar no profissional e o final, se você quiser bipar, pode bipar. Até ele ser convocado para a seleção da Inglaterra. Beleza. Cara, no dia que eu precisar bipar spoiler de FIFA, vai tomar no cu, cara. Foi maneiraço. Eu nem tinha pensado nisso quando eu cheguei no final do jogo. Tipo assim, eu tenho um conflito e tal. Aí no final, caraca, fui convocado. Eu falei, porra, maneiro. Aí eu pensei, vai continuar o jogo. Aí acaba o jogo, tá ligado? Mas enfim, você segue a carreira do Alex Hunter. E no começo do jogo, você... no começo do jogo tá, acho que tá empatado. Não, mentira. Tá empatado. E vai pra disputa de pênaltis. Você sabe o que é disputa de pênaltis? Sei. Beleza. Foi pra disputa de pênaltis. Você vai ser o último a bater o pênalti. Se você fizer, o time ganha. Se você não fizer, não tem problema, porque... O seu amigo, o... Caralho, qual é o nome dele? Meu Deus, pera aí. É o Alex e o... Puta! Caraca, esqueci o nome do moleque. Google aí pra mim, na moral. Pera aí que eu tô deitado. Pera aí, então. Porra, esqueci. É o Alex Hunter e o amigo dele... Que eu esqueci o nome dele, que eu vou ver aqui agora. Que vocês são, tipo, Tsubasa e o Carlos Misaki, tá ligado? Desde pequeno, amigo, jogando bola e tal. Beleza. Se você errar esse pênalti, o seu amigo faz, ele faz o pênalti, vocês vencem, etc e tal. Beleza. Aí você vai seguindo a carreira dele, desde uma contratação de um clube grande, que você pode escolher um clube que você quiser, mas no... Digamos assim, entre aspas, seria o Manchester. E... Aí... suas escolhas, você... Como é que fala? Você tem uma árvore de escolhas que são... Tipo, escolha mais... Como é que fala? Mais política, né? Meio a meio. A escolha mais... mais, assim... digamos... Quente e uma mais fria, digamos assim. Então, você pode ser um jogador escroto. Daquele que... Tipo assim, acaba o jogo e a mulher fala, pô, Alex, parabéns pelos gols e etc. A quem você dedica, tipo, esse sucesso? Ah, eu sou foda, tá ligado? Quando eu entro em campo, eu resolvo. Ou você pode ser um jogador mais politicamente correto e falar, não, pô, tenho que agradecer meus companheiros que me ajudaram bastante. Ou você pode falar, não, tipo, não, normal, etc e tal. Beleza, eu achei muito foda, porque uma coisa que eu sempre gostei foi, tipo assim, o pós-jogo. Por exemplo, no PES, no Winning Eleven, o modo carreira tem elementos pós-jogo que são mais imersivos. Por exemplo, se você faz uma contratação, no PES tinha uma cutscene do jogador chegando no clube, dando entrevista, sabe? Tipo, era mais bem trabalhado do que o FIFA. Show de bola. É, então, você tem muitas possibilidades, de acordo com suas respostas, etc. Eu fui um jogador mais tranquilo, porque eu sou uma pessoa humilde pra caramba, entendeu? Então, eu não segui a linha Neymar, tá ligado? Porra louca, doidão. Vou dar spoiler mesmo, foda-se. Você começa no time muito bom, você e seu amigo. Só que não tem espaço pra vocês dois. Não tem espaço. Aí acontece, você é um bosta, não tem habilidade ainda, você tem 17 anos, se eu não me engano, então você é emprestado para um clube da segunda divisão, um clube de menor expressão, para você poder melhorar os seus skills e depois voltar para o seu clube original. Quando você volta, o seu amigo foi vendido para um outro clube lá. Ele fica mais arrogante, ele fica mais narizinho em pé, e ele vai para outro clube, né? Enquanto você estava lá na segunda divisão. Aí, beleza. Falando rapidamente, você volta pro clube original, o seu clube... tipo, sei lá, eu escolhi o Arsenal, né? O Arsenal é um dos grandes da Inglaterra. Então você volta pro clube grande e vai jogando. E o final é justamente você contra o seu amigo valendo a FA Cup, que é uma das copas mais tradicionais da Inglaterra. E no final, o meu final, nós continuamos amigos, apesar do conflito, né? Mas tem vários finais. Só que uma coisa muito, muito, muito, muito foda aconteceu e não foi proposital. Eu jogo sempre na maior dificuldade. É chato às vezes, porque é um pouco difícil. No começo do jogo, eu tive que acertar um pênalti pra poder, tipo, ganhar a partida e etc e tal. Cara, no último jogo do modo jornada, eu fiz 1-0, só que não com o meu jogador, não com o Alex Hunter. Fiz 1-0 com o Ozil. Depois o meu amigo meteu o gol, empatou. Cara, eu fiz um gol de pênalti no final do jogo, sabe? Tipo, não foi armado, eu consegui, tipo, fechar uma história que eu construí, sabe? De uma maneira muito épica, porque eu tava no final do jogo, eu tinha sofrido pênalti com o Alex Hunter e eu tive que fazer o gol pra ganhar o título. Então, achei assim... fenomenal, porque a gente pode, tipo, escrever realmente a nossa história. E se eu tivesse com muita vontade de jogar do começo ao fim, sem preocupação, talvez eu tivesse gostado mais. Mas eu achei um pouco maçante, né? Mas tomara que no próximo FIFA eles melhorem esse aspecto de muito treino e etc e tal. Aí, como eu te falei, depois que vocês vencem a competição, acontece algumas coisas que eu não vou contar, e você é convocado para a seleção da Inglaterra. E acaba o jogo. Se eu fosse dar uma nota, eu daria, tipo, sei lá, uns 7. Talvez uns 7. Foi legal. Foi legal, mas poderia ser um pouco melhor, né? Então acho que esse foi o primeiro jogo que eu zerei aqui no Japão. Olha que coisa. Sim, eu acho. Não, eu acho engraçado você falar isso, porque eu tava ouvindo um podcast do Waypoint, que é o site de videogame da Vice, e aí eles estavam comentando como que a gente meio que tá vivendo uma renascença dos jogos japoneses AAA, que tipo, uma das maiores críticas da geração do PlayStation 3 360 é que teve muito pouco jogo grande e bom que vinha do Japão. O que vinha acabava sendo meio esquisito, tipo Final Fantasy XIII, que ele tentou apelar para o público ocidental e não deu muito certo. E aí, sei lá, aí o Patrick Klepek do Waypoint, ele tava falando, porra, ano passado, no final do ano passado teve o Final Fantasy XV, teve o The Last Guardian, agora nesse início de ano, Gravity Rush 2, o Resident Evil 7, o Yakuza 0, Nioh. Então, é engraçado você falar que tipo, o único jogo que você terminou, você chegou no Japão, foi um jogo ocidental. Assim, o jogo mais ocidental que poderia existir, que é futebol. Não, eu sei, cara. Quando... Enquanto isso, todos os jogos que eu terminei recentemente, são japoneses, que é Zelda e Resident Evil, que eu não falei, mas, sei lá, não sei se eu falo depois ou agora. Mas, então é engraçado isso, que você que tá aí, você tá jogando jogos ocidentais, enquanto eu tô jogando jogos orientais, e assim, no próximo podcast, eu provavelmente não vou ter terminado Zelda ainda quando a gente for gravar, se a gente for gravar, a gente vai gravar depois que o Zelda sair, porque já é 15 de fevereiro, mas, isso. O que acontece, no próximo podcast eu com certeza vou falar de Yakuza Zero, que não tinha como um jogo ser mais japonês do que Yakuza, e Nioh, que é basicamente Dark Souls com samurais. Então, eu tô numa pegada de jogar jogos japoneses. E depois, cara, disso, eu vou jogar o Zelda, também é um outro jogo japonês. Aí depois eu tenho Mass Effect, que é realmente ocidental. Mas aí depois vem Persona 5, que é outro jogo muito japonês. Então eu tô sentindo que 2017 vai ser um ano bem Japão pros videogames, o que eu acho interessante. Ainda bem, isso é muito bom. Eu, quando vou nas lojas de games e tal, quando eu vou na seção de PS4, tem muito, muito, muito jogo daqui mesmo, sabe? Só que, assim, eu não tive muito tempo pra jogar. Eu não tô muito contente com a biblioteca de jogos do PS4. Tanto é que eu tô pensando até em vender pra comprar o Switch. Sim, claro. sim. Eu posso te chamar de maluco agora? depois. Eu jogo Dragon Quest, faz muito sucesso aqui, né? O Persona também, que você fala pra eu comprar, mas se eu for comprar, eu acho que ele vai vir em japonês e não dá pra encarar um jogo tão foda em japonês assim. Tudo bem, eu joguei o... Como é que fala? Meu Deus, aquele da cabana. Meu Deus. Fala, Rodrigo, qual o nome? Until Dawn. Em japonês, mas, cara, foi tipo assim, jogando tipo, muitas vezes com o dicionário do lado e, tipo, não foi uma experiência muito foda, sabe? Tipo, foi legal como um exercício de listening, mas 100% não. Tipo, não é igual eu... Agora eu tô assistindo Sakura Card Captors em japonês e eu fiquei muito feliz porque dá pra entender muito, cara. Tipo, é um anime muito fácil. Sim. Porque... pode falar. Não, é que eu ia falar que, tipo, essas coisas de aprender outras línguas assistindo... aprender o listening, assistindo desenho pra criança é uma das melhores coisas. Sim. Adventure Time foi o que me fez... Foi provavelmente uma das primeiras coisas que eu comecei a assistir sem legenda, só pelo áudio mesmo. Que foi quando eu fui começando a me sentir mais confortável em assistir coisas em inglês sem legenda. E aí eu passei pra séries mais adolescentes, tipo Flash e Arrow também, sem legenda às vezes. Porque de vez em quando eu baixo o arquivo e ele vem sem legenda, eu fico tipo... Fico preguiça. Ah, porra, eu não vou entrar no legendas.tv pra Flash, cara. Flash eu consigo. Então eu assisto sem legenda mesmo. Então, mas... tipo assim... Pode. Não, é porque eu ia falar, o Persona, ele vai sair em abril. Então dá pra você jogar ele quando você voltar não, pra cá. Mas quando eu voltar eu jogo. Eu não sei, é só pra eu terminar com Sakura, porque, porra, tô apaixonado. É muito, pelo menos é a minha impressão, muito mais fácil você pegar algo de menina do que algo de homem. Porque eu não, no Brasil também deve existir isso, só que a gente não consegue meio que mensurar. Aqui existe, as mulheres falam de um jeito e os homens falam de outro. Eu não sei se eu consigo ver isso com a língua portuguesa. Será? Eu acho que... Quer dizer, mais uma vez, eu não posso dizer toda a história da língua portuguesa. Mas eu acho que de uma forma geral aqui no Brasil não tem tanto disso. Isso, não é verdade. Assim, ainda existem convenções do tipo, eu acho que... tá diminuindo, mas de uma forma geral tá que, por exemplo, nosso exemplo em comum de mulher seria a Amanda e ela não entraria muito nele, porque tipo, a Amanda provavelmente fala mais palavrão que nós dois juntos, mas igual, sei lá, deixa eu pensar aqui, igual, até hoje eu não me acostumei quando a Renata fala palavrão, eu acho muito esquisito, por quê? Porque ela é uma garota, sei lá, 1,50m. Deve pesar menos do que a minha perna, porque ela é uma garota pequenininha e fofinha. Então, ainda tem um pouco disso, mas eu sinto que em vocabulário, no geral, não tem muito. Não, né? Muda, gente, né? É, eu acho que a gente tem uma expectativa mais de... Uma expectativa errada, diga-se de passagem, mas de uma agressividade menor. Sim, sim, sim. E, tanto que... você não espera que você vai ouvir uma mulher ser que nem o Israel. Mas, assim, em minha defesa, eu não espero que ninguém vá ser que nem o Israel em nível de agressividade. Full aggressive. Sim. Mas, Israel, tipo assim... É, o vocabulário, sabe, bem mais fácil, bem mais tranquilo. Então, eu tô curtindo muito. E Digimon também. Eu sei que você gosta. Digimon. Também, então, eu tô assistindo Sakura e Digimon sem legenda. E é uma experiência, tá sendo uma experiência muito foda. Ah, só uma coisa. Porra, lembrei. Eu sou o rei dos rodeios. Eu sempre tô falando de temas. Eu puxo, eu sou tipo uma pessoa que não consegue se concentrar numa linha, não, de eu, pensamento. Eu, mas fora, foda-se. Colocar um timestamp nesse episódio vai ser um inferno. Ah, isso pode sim. Cabeça do Rafael. É, eu tava fazendo comparações. Cara, essa geração de hoje é uma geração muito chiliquenta, digamos assim. É só você assistir qualquer vídeo no YouTube ou qualquer post no Facebook que as pessoas jorram ódio pelos dedos. Ódio, ódio, ódio, ódio, ódio. E eu tava fazendo um exercício pensando o seguinte. Eu tava começando a assistir Digimon. E eu tava lembrando que quando da juventude e tal, quando era criança, cara, não existia uma rivalidade, tipo assim, do tipo, você gosta de Pokémon, você é um bosta, eu gosto de Digimon, eu sou um bosta. Não, cara, você assistia Pokémon, pô, beleza, tô assistindo Pokémon, daqui a pouco vou assistir Digimon. As pessoas conversavam sobre Pokémon e Digimon e não existia, tipo... um ódio, por exemplo... Eu acho que você tava andando nas escolas erradas, cara. Não, porque... cara. Tipo assim... cara, a primeira temporada de Digimon e Pokémon, pra mim, elas, tipo... Não aconteceu esse tipo de conversa. Eu acho que começou mais... Eu não lembro qual temporada de Digimon que teve um ovo, que era, tipo, era meio que... Era, tinha o lance do ovo, que era meio que Pokémon. No Digimon Adventure 2, eles evoluem com ovos. Isso, aí começou a treta aí, mas antes eu lembro que não tinha, cara. Tipo, a galera curtia, pô, curtia Pokémon e curtia Digimon, porque se for parar pra pensar, as histórias são diferentíssimas. A primeira temporada, sim, por exemplo, sim, né? eu acho que, assim, eu acho que existe muito mérito no que foi feito pelo anime de Pokémon nas primeiras temporadas, mas eu acho que comparar ele com Digimon é sacanagem, porque... Pokémon é muito mais uma coisa marketing, serializada de cada episódio, e é eles vendendo o jogo. O jogo, enquanto... E assim, sabe, tipo, Transformers foi assim, G.I. Joe foi assim, um monte de coisa assim. Enquanto Digimon, apesar dele, de certa forma, ser uma evolução de Tamagotchi, Digimon tinha uma história pra contar. Assim, é uma coisa que tem muitos anos que eu tô, tipo... Eu quero voltar muito pro Digimon Adventure e Digimon Tamers. Uhum. Que é a primeira e a terceira temporada. Eu acabo nunca voltando por questões de tempo e tal, que são séries bem grandes. Mas eu tenho vontade. Eu lembro de momentos muito emocionantes. Assim, eu não tô dizendo que Pokémon não teve seus momentos emocionantes. Eu acho que os momentos de história mais impactantes de Pokémon estavam nos filmes mais do que na série. Apesar da série ter os seus momentos, como a despedida do... Todo momento que o Ash manda algum Pokémon embora é uma merda. Sim, tipo, que cara que você tá fazendo? Porque eu tô chorando por causa desse Pokémon, porque você tá sendo um imbecil. Mas eu acho que Digimon tinha mais uma visão mais de um anime, de tipo, a gente tá evoluindo aqui, enquanto o Pokémon meio que termina o episódio, a gente zera, volta pro status quo normal e a gente continua. Tem a progressão do Ash pela liga, mas no geral é cada episódio é sua coisa separada. Enquanto se você pegar um Pokémon, Digimon, sei lá, no momento que o Ash volta pro mundo real, é tipo, o que tá acontecendo essa porra? Eu não sei. Porque você tinha que ter acompanhado a evolução do anime até ali. Então eu acho que são duas coisas bem diferentes. Dito isso, eu acho que eu tava frequentando escolas erradas, porque as escolas onde eu fui, a rivalidade entre Pokémon e Digimon era real. Na primeira temporada? Primeira temporada? Sim, porra. Que isso? Sério? Quer dizer, eu não sei se são os ânimos, porque nessa época era a época que eu morava no Rio. Eu não sei se exatamente, sei lá, o povo carioca mais carioca, eu digo carioca mesmo porque você não é carioca, você é fluminense. Você... Eu sou fluminense. Exatamente. Então, eu não sei se é uma coisa dos cariocas deles serem... Mas é uma coisa que eu vejo aqui também, de pessoas... E é uma coisa que eu vi aqui depois, quando começou Yu-Gi-Oh! Contra Magic, que é uma comparação um pouco mais estranha, porque Magic não tem um equivalente audiovisual, mas era uma coisa que acontecia, tipo, ah, você é uma criança que joga Yu-Gi-Oh! Ou uma criança que joga Magic? E aí eu, como uma criança que jogava os dois, era tipo, eu não sei, eu gosto dos dois, os dois são legais. Eu prefiro Yu-Gi-Oh! Mas, sei lá. Sim, assim, sim. A gente, todo mundo sabe que a gente é melhor do que a galera que joga card game de Pokémon, mas... Otário demais. Caraca. Então, na sua infância, desde a primeira temporada, rolou essa treta aí, rolava. Sim, eu sempre falei, cara, Digimon, porra, como anime... Principalmente antes de eu ter um Game Boy e descobrir que Pokémon eram jogos, era tipo... Digimon, cara, do que você tá falando? Porra, sabe, tipo, Pokémon é legal, tem uns bons maneiros, mas, né, sabe, tipo, todo episódio é a mesma coisa, é o Ash, a equipe Rocket aparece, eles são derrotados, a gente segue a vida. Digimon, tipo, não, porra, o Agumon fala, cara, Cara, você tem que ver a dublagem do Agumon em japonês, é muito, muito engraçado. Então, eu já vi alguns episódios em japonês e eu fiquei tipo, eu acho que eu quero voltar pro Japão. É uma coisa que tinha muito naquela época, que era tipo, tradução de nome, e aí era tipo, eu não sei como que eu me sinto em relação ao Taichi. Eu gosto do Tai. O Taichi, eu não sei. O Tai é legal. Pode crer, né? E aí tipo... o Match é qualquer outra coisa em japonês, que é tipo, não, ele é o Match, cara. Para de falar esse nome. Você tá falando errado, é Match. Ele é um japonês que se chama Matthew, eu não ligo. Eu não ligo se essa mudança de nome não faz sentido nenhum. E aí tem a Sora, que é um nome mega japonês e foda-se. A gente vai deixar como Sora mesmo. E a Mimi, eu não sei. Mimi também em japonês? Mimi, eu não sei se esse é o significado mesmo, mas Mimi... Não sei o significado do nome, mas Mimi significa orelha em japonês. Tá ok. Ligado? Tá, eu não sei se o nome dela é orelha, mas eu não sei o kanji, se for kanji de orelha, né? Tem que ver. Mas aí, então, qual outro que tem um nome diferente? Tinha algum outro anime desses grandes que passaram nessa época que os nomes eram diferentes, que eu não tô lembrando agora qual que é. Ah, tem uma porrada. Eu vou fazer uma pesquisa depois pra falar, porque quando eu tô assistindo muita coisa antiga, muitos animes antigos, existem muitas diferenças nos nomes dos personagens, né? Aí beleza. O Pokémon que eu tô pensando, que é tipo Satoshi. Satoshi. Cara, é o Ash, vai. Porque Satoshi é o nome do cara que criou, pô, o Pokémon, se eu não me engano. O nome dele é Satoshi alguma coisa, né? Uma coisa de Pokémon, quer dizer, de Digimon, que é melhor no japonês, sim. É Butterfly. Porque, porra. Cara. É, que nem eu acho. Kojiwada, cara. Como ele era foda. Todas as aberturas de Digimon que ele fez são... Eu não vou dizer todas porque eu nunca ganhei mais recentes. Mas, cara, de Pokémon Adventure 1, Pokémon Adventure 2... Digimon, caralho! Digimon Adventure 1, Digimon Adventure 2, Digimon Frontier e Digimon Tamers, cara, as aberturas em japonês são muito boas. Não, é foda. Cara, é outro nível. E, assim, não é do... Eu acho que não é do Kojiwada, mas Braveheart também é do caralho, cara. Não tem como você não ouvir Braveheart ficar tipo, Digivolve, filho da puta. Eu sempre escuto, cara. Eu tenho algumas músicas em japonês que eu sempre tô escutando, que eu tenho aqui no iPod, e essa é uma que eu sempre escuto todos os dias. E até eu tô fazendo uns exercícios de traduzir as aberturas de anime, etc e tal. Então, voltando aos jogos, né, de Play 4, que eu tava procurando um monte, tem muita coisa, produto nacional, digamos assim, muitos RPGs, só que nada me atrai. Talvez o Persona, mas como falamos anteriormente, do problema da língua, né? Você falou sobre Yu-Gi-Oh! E eu... lembrei aqui que o nosso amigo Nariz, nosso bailarino, o Léo, cara, eu nunca pensei que tal o Léo ia me dar um, sabe, um conselho de game, sabe, ele deu um, É, a gente fala de Osusumi, né? Que é tipo um advicezinho. Ele falou pra mim assim, acho que mês passado, não lembro. Cara, tem um jogo de Yu-Gi-Oh! Muito foda. Pra celular e tablet, que é Yu-Gi-Oh! Duel Links, talvez. Isso. É, o Vain, você conhece ele, ele tá jogando. Conheço. Ele tá falando toda hora. Rodrigo, baixa essa porra desse jogo. Eu falei, não quero baixar. Eu já baixei o Fire Emblem de celular, eu já tô jogando isso. Eu não quero ficar mais. Eu não quero me perder mais no mundo de jogo de graça no celular. Isso eu vou te falar. Se você baixar o Yu-Gi-Oh! Duel Links, você vai ficar viciado. Cara, é muito foda. Tipo assim, eles tiveram uma proposta muito boa de somente 4 mil pontos de vidas, então, de vida. Então, assim, as partidas não demoram, sabe, pra acabar. Sim, é, o VM falou que, tipo, a arena de carta é menor e o seu deck também é menor, então ele é bem mais dinâmico. Porra, demais, cara, demais. E gastei muitas horas nesses últimos dias jogando esse Yu-Gi-Oh! E teve um evento, acho que essa semana passada aí, que era do torneio tipo do Pegasus, que você tinha que juntar as estrelas para poder enfrentar ele. E quando você. Se você vencesse ele, você ganhava algumas recompensas, como cartas, etc. Cara, eu me senti na primeira temporada lá de Yu-Gi-Oh! Cara, foi muito maneiro. Eu acho que se você tá ouvindo a gente agora, fica aí essa dica, se você realmente gosta, sei lá, de Yu-Gi-Oh! E tal, baixe, porque é um jogão. Assim, rápido, você tá dando uma cagada, você pode, sei lá, duelar, sabe, rapidinho. É um jogo bem casual, digamos assim, casual. Porém, é um pouco arriscado, porque pode viciar. Vicia mesmo, pesado. Pô, você monta seu deck, Rodrigo, quando eu era da... Vamos lembrar, vamos fazer exercício de memória. Cara, quando eu era criança no colégio, você comprava os decks também? Os decks? Comprava, né? Com certeza. Sim, sim. Cara, minha mãe teve que. Minha mãe nunca foi de controlar os gastos meus do meu irmão, porque a gente costumava receber dinheiro do meu avô e tal, e a gente gasta o que a gente quiser porque não é dinheiro e tal. Sim, sim. A única restrição que minha mãe fez pra gastar dinheiro é, tipo, eu tô proibindo vocês dois de continuarem gastando dinheiro com cartinha. Porque. O dinheiro que vocês estão gastando nessa porcaria é absurdo. E assim, eu até hoje tenho o meu deck original de Yu-Gi-Oh! Com ele dentro do plásticozinho. Eu tenho uma bolsinha, que era tipo uma pochete. Sim. Que teve uma época, assim, bem início dos anos 2000, quando o Harry Potter tava fazendo um sucesso, uma loja que vendia produtos oficiais de Harry Potter aqui em Juiz de Fora. E aí minha mãe comprou tipo uma bolsinha pra mim, não sei exatamente pra quê. Eu não sei nem se foi minha mãe, eu não sei exatamente como essa bolsinha veio parar nas minhas mãos. Mas eu tenho ela, então até hoje eu tenho nela guardado o meu deck de Yu-Gi-Oh! Com as cartas originais. Eu acabei de pegar ele aqui e tá aqui na frente o meu Mago Negro e meus três dragões brancos de olhos azuis. O Mago Negro, vamos lembrar, 2.400 de ataque ou 2.500? Não lembro. 2.500 de olhos vermelhos. Isso aí, pesado. Falando nele, o meu deck predileto era o deck do Joey. Eu sei que o Joey, ele não é forte, assim, se fosse comparar com o Yugi ou com o Kaiba, mas eu gostava muito do deck dele, porque ele tinha o lance da fusão, tinha o Mago do Tempo também. Eu gostava do deck do Joey. Nossa, eu abri aqui o meu deck e tava dando uma olhada, bateu uma nostalgia do caralho. Cara, é o Mago Negro e três dragões brancos, cara. Coisa bonita. Sendo que dois dos dragões brancos são daquele classicão, saca? Sim, sim. Porque o meu Mago Negro não é o do classicão, ele foi quando o deck foi relançado oficialmente aqui no Brasil em português. E um dos meus três dragões brancos são também do deck novo do Kaiba, mas os meus outros dois dragões brancos são, de fato, em inglês, assim, com aquele desenho clássico do desenho. Sim. Muito da hora. Tive uma ideia muito boa. Já que você falou que não tá com... teria tempo pra mais joguinhos de celular e etc e tal, baixa ele só pra você jogar e dar o seu parecer aqui no próximo programa. É o que eu preciso da sua opinião, do seu review desse jogo. É, joga só um pouquinho e depois dê a opinião. Ah, e... Eu tô vendendo minha alma pro diabo da Konami. Quem que é dono de Yu-Gi-Oh? É a Bandai? Não sei agora. Cara, não me lembro. Realmente, você me pegou agora. Aqui nos book-offs, né? É, tem muito... É, tipo assim, fala... Tem a área do card, dos card games que... Cara, é muito grande. Você só vê carta assim, tipo... E, é, tipo assim, carta... Uma carta? Uma carta não, um pacotinho de carta assim... Você pode comprar a uns... Tem vários preços, mas assim, uns 3 dólares, 2 dólares. Tem mais barato, mas... É, e muitos japonesinhos, muitas criancinhas compram, cara. Quando eu passo no Book Off, aqui perto da universidade, tem muitos molequinhos consumindo Yu-Gi-Oh! O TCG, né? Que é o... TCG? Uhum. TCG do Pokémon, não é? Trading Card Game. Isso. Não, é, eu tinha uma sigla do Pokémon, né? Pokémon Trading Card Game. É, do Pokémon Trading Card Game. É, o outro lá que eu esqueci. Eu não sei se tem Magic, eu não sei. Mas tem vários card games, né? Cara, e, eu perdi os meus decks de Magic ao longo da vida. Eu gostava bastante de Magic. Pô, eu nunca joguei, cara. Magic era tipo a galera mais velha jogava. Ah, bateu vontade de gastar dinheiro com cartinha. E, caralho, falando em gastar dinheiro, tem a maldição aqui do Book Off, porque eu gosto muito de namorar as coisas. Não entenda mal, não pense que eu, sei lá, tenho relações com objetos. Mas eu gosto de sempre de chegar, olhar, olho o preço, dou uma olhada, penso. Depois que eu fui pra Minas pra estudar, acho que eu fiquei mais... judeu, sacanagem. Eu fiquei um pouco mais, assim, né, pensativo na hora de comprar. Não digo pão duro, não, porque eu não sou pão duro. Eu sou uma pessoa tranquila em relação ao dinheiro. Cara, é a segunda vez que isso acontece comigo. Eu não tenho action figures. Eu só tenho, na verdade, eu tenho dois action figures. Que é um do Shun. Lembramos do começo do programa, né? O Shun, uhum. O melhor cavaleiro que tem. Um do Shun de Andrômeda e um pequenininho do Kenshin Himura. Né, dos Rurouni Kenshin, do Samurai X. Eu encontrei um do Gintama, que é o Gin, fazendo tipo um Kamehameha, dando um Kamehameha. Cara, tava tipo 750 ienes. 750? É, tava quase 8 dólares. Né? E eu falei assim, porra, compro ou não compro. Ele era grande, assim. Aí eu falei, ah, vou comprar, mas primeiro eu vou dar uma andada aqui no Book Off, que eu quero procurar o mangá da Sakura, e dar uma olhada nos celulares e tal, porque você sabe como é que meu celular tá, né, Rodrigo? Parece que ele tomou um tiro de 12 do Resident da 12 do Resident Evil 2, que você faz um trabucão assim. Rodrigo, quando eu volto, cadê o action figure? Quando eu olho, tem um senhor na fila, pagando, levando meu action figure. Eu quase falei, pô, cara, você é um senhor. É por isso que sempre que eu vou... Não, eu não sei se eu falei isso aqui da última vez. Eu cometi o erro de arranjar um cartão de crédito. Mas primeiro, eu descobri que meu pai escuta a gente, então, pai, a culpa é sua. Você que me incentivou a arranjar esse cartão de crédito. Rodrigo? Então eu tenho comprado quase tudo online mesmo. Mas quando eu vou em lojas pra comprar coisas, e eu tô na... eu compro isso, não sei. Eu fico carregando comigo, até eu decidir se eu vou levar ou não, porque, tipo... Ah, se eu levar, tá comigo. Se eu não levar, eu largo em algum canto da loja e foda-se. Rodrigo! Rodorigo! Ok. Rodeio! Olha! De novo. Olha! Oi. Voltou, fala aí. Eu parei em que parte? Quando eu falei que tinha um senhor na fila com o meu action figure. Comprando. Ah, ok. Então, o que acontece? Eu não sei se eu falei aqui, eu fui cometido... Quer dizer, primeiro, vamos começar com... Tipo, eu descobri que meu pai é um dos nossos ouvintes, então oi, felicidade. Pai. Felicidade. Prazer, então prazer, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. É assim, a sua primeira impressão com ele foi tipo você falando de uma sex shop 7 andares. Então é. se ele ainda tá aqui, fazer o quê? Mas então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, principalmente em relação aos meus gastos de dinheiro. Mas, por estímulo do meu pai, eu arranjei um cartão de crédito. Então eu quase não tenho comprado mais coisa em loja física. A responsabilidade. Mas sempre que eu vou comprar, é tipo. Por exemplo, eu tô na dúvida se eu levo esse livro ou não. Vou dar um exemplo como livro, porque tem sido a coisa que eu mais compro ultimamente é livro. Apesar de eu ter falado, vou comprar o Kindle pra não ter que comprar mais livro, mas eu continuo comprando livro. Mas... tá. Então, quando eu tô na dúvida de se eu vou comprar uma coisa ou não, eu pego ela e vou andando pela loja com ela na minha mão. Porque, tipo, se eu decidir levar, eu levo, tá comigo, tá seguro. Uhum. Se eu não for levar, eu largo onde eu achei e vambora. Pô, eu tenho umas táticas, assim. Por exemplo, eu faço o seguinte. Eu, às vezes, eu escondo o produto. Ah, não, todo mundo, né? Assim. Dou uma afumbada neles, coloco ele atrás. Tinha um action figure do Sanosuke que eu coloquei lá atrás, assim, sabe? Eu dei uma escondida nele, mas mesmo assim, quando eu voltei, não tava mais lá e tal. Mas esse, cara, era um senhor, cara. O cara tinha, sei lá, ele tinha muito cabelo branco. Ele, sei lá, tinha 60 anos. Ele tava com meu action figure. Eu quase falei, tipo, sumi na série. Pô, cara, eu fiquei muito puto. Mas, assim, agora eu aprendi a lição. Nunca mais, tipo, farei isso novamente. Uhum. Pô, tava barato, cara. Tava muito barato. Normalmente, os action figures saem mais ou menos assim, você consegue achar... No Book Off você acha barato. Você acha a $3, 3, 6, 5, 7... Aí tem os mais elaborados, né? Que são mais caros. Uhum. Em Akihabara também. Só que Akihabara eu acho que é um pouco mais caro. Mas é um bom lugar pra você procurar action figures zero bala, sabe? Porque no Book Off é sempre usado. Só que uma coisa que me incomoda bastante é que, assim, se eu gostasse de One Piece, não tenho nada contra quem gosta de One Piece, não tô sendo panos quentes, porque, tipo assim, pra mim isso é muito maneira, né? Tipo, eu vi em alguns episódios, mas eu nunca assisti pra caramba, né, o One Piece. Mas se você gosta de One Piece, você tá feito aqui no Japão, porque tem muitos action figures. Você tá falido, né? Ou você tá feito ou tá falido, né? É tipo um dos dois, né? Porque tem muita coisa, cara, de One Piece. Muita, muita, muita coisa. Assim, você acha outros animes, etc. Mas One Piece reina aqui. Dragon Ball também, mas One Piece reina. Agora, se você quer procurar uma parada assim de Cavaleiros do Zodíaco... Mas então, cara, Cavaleiros do Zodíaco é foda, porque Cavaleiros do Zodíaco fez muito mais sucesso aqui na França do que aí no Japão. Então, isso mesmo, mas tem aquela linha do Cloth Myth lá, que é, que é foda. Aquilo lá é de outro mundo. Que eu achei em Akihabara é mais assim, é salgadão. Mas é o tipo de action figure que você, sei lá, bota na sala e chama seus parentes, seus amigos pra admirar. Sim, é a versão anime de um Hot Toys da vida, um Play Art Kai, alguma coisa assim. Que é tipo, isso daí é action figure pra quem tá falando sério. Não é. Não é o meu Mario que eu paguei 60 pesos. Não. 60 pesos num camelô de Buenos Aires, saca? É outra parada. Ali é a galera brincando de verdade mesmo. E, pô, eu acho muito One Piece, né? Beleza. E eu até mandei imagem pra você, agora eu mandei várias imagens, então você pode postar no link do post do episódio. Eu achei um Vegeta Super Saiyajin 3, cara, que eu fiz. Daqui a pouco eu comento, mas eu fui em Odaiba, e eu achei. Eu sempre me perguntei, né, pô, será que o Vegeta conseguiria se transformar? Eu digo assim, existe alguns jogos de Dragon Ball, se eu não me engano é o Fusion ou alguma coisa assim, que tem umas transformações, etc e tal, mas nada é canônico, digamos, não tem no anime mesmo. Mas um Vegeta Super Saiyajin 3 eu achei assim, caralho, que foda, porque realmente eu gosto muito do Vegeta, eu gosto mais do Vegeta do que do Goku, né? Eu estranho, é porque assim, pela tendência de personagem que eu gosto, teoricamente era pra eu gostar mais do Vegeta, mas acaba que eu gosto bem mais do Goku por algum motivo. Eu não sei, sabe, tipo... E aí você lembra, tipo, o meu personagem de anime favorito é provavelmente o Sasuke. E eu duvido que isso mude ao longo da minha vida, até porque o meu nível de consumo de anime não tá aumentando. Pelo contrário, ele tem caído um bocado, eu tenho que corrigir isso. Porque tem algumas coisas interessantes saindo que eu tô deixando pra trás. Mas... Então, eu gosto muito do arquétipo que o Sasuke, o Vegeta e esse rival cheio de raiva e ódio. Mas talvez pela idade que eu consumi Dragon Ball, que era quando eu era muito novo, eu era muito mais... eu ainda não fui afetado pela pela angst adolescente, então o Vegeta não apelava pra mim. Enquanto o jeito bobo e alegre do Goku fazia muito mais sentido pra mim quando eu tinha 7 anos do que a raiva do Vegeta. Então eu nunca fui muito fã do Vegeta. Tanto que, cara, a galera fala do Ikki, é do tipo, eu caguei mole pro Ikki a minha vida inteira. Tipo, nah, eu realmente prefiro o Yoga, sabe? Do tipo, ah. Sim. E eu acho que é muito pelo fato de o Yoga usar gelo, eu gosto de gelo, e o Yoga é do meu signo. E Dragon e CDZ tem muito disso, tipo, essa é a galera de Aquário, então essa é a minha esses são os meus bonde. Brother. Exatamente, é o meu bonde aqui, é o bonde dos aquarianos, que é a única instância em que astrologia serve pra alguma coisa, é quando você tá discutindo o Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro de Ouro. apesar de que, no final das contas, o meu cavaleiro favorito ainda é o Saga, mesmo não sendo de gêmeos. O Saga é muito foda. B10 mesmo. O Hiei, cara, caguei pro Hiei. Olha o Kurama, cara. O Kurama é muito maneiro. Foda-se o Hiei. O Hiei tem um foguinho louco. Mas você viu o chicote de rosa que o Kurama fez? O Kurama é muito da hora. Ele virou um homem raposa, cara. O Kurama é o Shun do Yu Yu Hakusho. Tá ligado? Eu não acho. Eu não acho. Assim, ele tem essa coisa de ser mais bichonem e tal. Mas eu gosto muito do Kurama pelo fato dele ser. Ele é o cara calmo, ele é o cara centrado, inteligente. Sim. Saca? Ele nesse aspecto me lembra muito mais o Yoga do que propriamente o Shun, porque o Shun é meio que o mais novo e ele grita e ele é espalhafatoso, enquanto. O Kurama é o cara mais que, tipo, não, eu tô aqui sentado na minha, de boa, tô lendo aqui meu livrinho, tô aqui olhando as minhas rosas, eu tô aqui querendo pegar o espelho pra reviver minha mãe, ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. Lembrou certinho, tá certo. Você falou, só falando do Kurama rapidamente, tem um episódio que o Kurama, eles enfrentam, depois do arco do Torneio das Trevas, acontece... algumas manifestações espirituais na Terra, no mundo dos humanos, e tem uma galera especial também, e rola uma galera que vai treinar com a Genkai, que eles têm os poderes especiais, e tem um cara que tem um lance do poder da palavra, e tinha o Kurama teve que batalhar mentalmente com o cara, tá ligado? Era tipo assim, eu não sei se você lembra desse episódio, que era, tipo, dentro da casa não podia ter violência, então tinha que seguir as regras pra poder vencer. E o Kurama, ele, como você falou, ele é um estrategista, ele é muito inteligente. E fica naquela batalha mental de ter que fazer o cara falar a palavra, que o Kurama, ele faz a sugestão de um jogo em que, não, em que usava as palavras e não podia, tipo, falar a palavra. Mais ou menos. Eu lembro muito pouco depois do Torneio das Trevas. Tanto que, sei lá, a saga do... A última saga lá, eu não sei nada dela. Sei. Não, também, parei. Eu lembro do Yusuke ganhando um pássaro que sai de um ovo bizarro e... Uhum. Minhas memórias vão até aí, mais ou menos. É o Pio. Mas não, eu talvez um dia eu volte pra Yu Yu Hakusho, não sei. Mas é porque eu gosto muito de Hunter x Hunter. Eu acho Hunter x Hunter do caralho. E aí é engraçado, mais uma vez, voltando pra esse negócio da idade, que aí em Hunter x Hunter, o meu favorito não é o equivalente ao Kurama mais, que seria o Kurapika. É o... Porque, mais uma vez, quando você tem 13 anos e você é um adolescente retardado... hétero que estuda numa escola católica em que homofobia é meio que uma regra, você dificilmente vai gostar do cara que o nome é Kurapika. Primeiro, só por isso, só começando pelo fato dele ser Kurapika, do nome dele ser Kurapika, você já começa, tipo, a piada já está feita. E aí quando ele é esse personagem mais afeminado do grupo e tal, é tipo, vocês estão só pisando em cima. E mais uma vez, quando você é um adolescente e tem esse moleque que usa raio como o poder dele, é do tipo, eu gosto do Killua. Killua é mó legal. Mas então, eu gosto muito de Hunter x Hunter, então eu dou muito crédito pro Togashi por causa de Hunter x Hunter. E assim, eu mesmo não tendo visto todo o Yu Yu Hakusho, eu acho difícil Yu Yu Hakusho ser tão bom quanto Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é muito bom, cara. Acho quando que... Quando você voltar... Também, né? Voltar... Porque quando eu voltar... É, porque eu não sei como que é no Netflix japonês, mas no Netflix brasileiro tem o remake do anime de Hunter x Hunter completo. Então, tipo, quando você voltar, assiste Hunter Não, eu vou sim, porque, cara, aqui a galera gosta bastante de Hunter x Hunter. E você x Hunter. falou Eu bonitinho, você não gosto. falou Hunter versus Hunter, Hunter x Hunter. É, Hunter. E falando de mangá, no último episódio eu falei sobre o lugar lá onde as pessoas vão lá vão lá se Se fazer amor divertir. consigo mesmo, digamos assim. Mas é porque eu acho que eu não expliquei direito, seria interessante até explicar. Essa semana me bateu uma vontade de produzir conteúdo, quase que eu virei um fazedor de vídeos pro YouTube, só que eu parei para pensar e falei, não, porque eu não tenho tempo e porque, tipo, acho que, seria muito legal, porque eu sei que existem muitas pessoas que têm milhares de dúvidas sobre o Japão. E eu acho que seria um conteúdo relevante, né? Mas, sei lá. Sim, é, eu acho que em algum momento, talvez quando você voltar ou não, a gente podia fazer um episódio mais focado no Japão. Talvez o próximo episódio seja interessante porque eu vou estar jogando Yakuza, então eu vou ter essa visão meio plastificada de como o Japão se vê, principalmente nos anos 80. E aí eu também tenho as minhas dúvidas, igual outro dia eu parei de perguntar, tipo. Hot Philadelphia é uma coisa brasileira, né? Tipo, ninguém aí colocou creme cheese num sushi na vida, eu Não. imagino. Eu acho que ninguém fritou um sushi. Eu acho que não tem nada que grite mais Brasil do que um sushi frito. Com certeza. Tipo, vai ser perfeito então, porque se Deus quiser, se tudo der certo, no próximo episódio, eu vou viajar, vou para Kyoto semana que vem. Então eu vou ter mais coisas para falar e Kyoto é super tradicional, né? Então eu falei sobre esse lugar que eu nem lembro do o jeito que eu falei, se eu falei que era um café, um lan house. É, Na verdade, você comparou com uma lan house. são os famosos mangás café, né? Por exemplo, quando você vem pro Japão, tem um impacto muito grande econômico que eu acho que é foda, porque comida aqui é caro pra caralho. E hospedagem também é caro. Então existem várias opções para quem tá aqui fazendo turismo, como o. Caraca, guest house? Eu não lembro. Guest house? Acho que é guest house, né? É, guest Guest house é tipo casa de convidado. house. Tenho. Não, acho Um que não é guest house. Tem um albergue? nome. Tem outro nome. Acho que é guest house mesmo. Um Deixa eu ver. host? Eu não sei exatamente o que Homestay, são. homestay, homestay. Isso, né? Tem o homestay, que você fica na casa da galerinha. Tem o. Acho que é o Shukubu? Shukubu. Acho que é Shukubu. Shukubu, talvez. Que você fica num templo budista, sabe? Aí você vive aquela experiência tradicional. Mas esse do templo budista, ele é um pouco caro, sabe? Dependendo do lugar, sai a uns 8 mil, 12 mil ienes. Faça a conversão você, porque. Eu não quero fazer, mas. 100 ienes é 1 dólar, então faça as contas. E tem o Mangá Café, cara. O Mangá Café, que não é só esse lugar onde a galera vai assistir filme pornô e tal, mas é um lugar assim que é barato, um lugar que normalmente ele é localizado assim perto das estações. Se você perder o trem, se perder o último trem, você pode ficar no Mangá Café. E o que eu fui, ele fica perto da estação de Kaihin Makuhari. E o nome dele é. Deixa eu ver aqui, agora eu esqueci o nome de parada. Peraí, é jovem. É o Kaikatsu Club, né? Cara, é uma opção muito boa. Uma opção muito boa porque é muito baratinho. Você tem aqui o site, eu até mandei pro Rodrigo também. Só que minha internet tá um pouco lenta. Quanto tá a hora aqui? Deixa eu ver. Você paga um valor X por hora, um valor bem baratinho. Tem o nome mono, né? As bebidas são nome Hodai, então você pode pagar, pode tomar quanto você quiser. Tem refrigerante, chá, água. O sorvete é Tabi Hodai, você pode comer quanto você quiser de sorvete. E o menu lá é bem baratinho, sabe? 3 horas você paga algo equivalente a 9 dólares, quase 10 dólares, né? 6 horas você paga 1.620 ienes, né, que dá quase os 17 dólares e tal. E acima, de 12 horas para cima, é, de 12 horas para cima você paga 2.667 ienes. Que é muito baratinho, porque se você for pegar um hotel mesmo, você vai pagar no mínimo uns 3 milão, uns 3 mil ienes, 4 mil, sabe? No Mangá Club tem uma porrada de coisa, sabe? É bem baratinho, você pode ir pra lá pra fazer um monte de coisas. Pode, sei lá, você quer fazer um trabalho da universidade, quer fazer alguma coisa, uhum. quer ter um ambiente mais aconchegante, você pode ir pra lá, cara, é baratinho. E é engraçado que, por exemplo, você, sei lá, é uma opção pra quem, não só, tipo, pra quem quer gastar pouco, mas também pra pessoa que, por exemplo, o cara não tem dinheiro, tá com pouco dinheiro, sabe, morador de rua, mas é um morador de rua diferente, né? Eles frequentam esses lugares, mas eu, particularmente, nesse tempo que eu tô aqui, eu só vi dois moradores de rua no Japão, uhum. sabe? Eu descobri que era morador de rua porque o amigo falou que ele era homeless, né? Uhum. Porque tinha um cara deitado no parque, assim, eu olhei pro cara e falei, sei lá, o cara tá tirando a soneca, né? Sei lá, dormindo e tal. né? Sei lá, tava um dia agradável, né? Tá. Então, assim, muito bom. É uma dica, acho que valiosa, se você vai ver colar aqui no Japão, sabe? Uhum. E a comida é muito boa. Eu comi uma pizza ontem de queijo, que, na moral, as pizzas aqui do Japão não são legais, sabe? Não pense que você vai comer aquela pizza com aquela borda de catupiry ou cheddar, aquela portuguesa cheia de coisas. Não, você vai comer uma pizza mais, né, humilde. Mas a que eu comi ontem, cara, pô, na moral, muito, muito, muito bom. Então fica aí pra você que vai viajar, confio em você, vem pra cá, que é o melhor lugar do mundo. Passa lá no Manga Club e se divirta. Essa frase ficou meio, né, complicada, né? Se divirta. Assim, quanto que você tá ganhando pra fazer essa propaganda? Caralho, lembrei de uma coisa. Rodrigo, eu tava ontem no Manga Club. Aí, beleza, eu tava lá na internet, aí beleza, aí do nada, cara, começa a escutar gemidos, tipo assim, okay. tem uns lugares que o seu cubículo tem o futon, então não é um lugar de barulho, sabe, ali é mais quietinho, sabe, uhum. mas eu tava num lugar que não era, tipo, não tinha essa proibição, né, do barulho. Caralho, mano, o maluco tava escutando um filme educativo altão, mano. O cara tava lá. E sabe que... Eu não sei se você sabe, porque você é uma pessoa mais pura, mas os asiáticos, esse tipo essa categoria de filme, os asiáticos, eles costumam... As asiáticas, na verdade, né? Costumam ser um pouco mais barulhentas, sabe? É um pouquinho mais... um pouquinho mais, né, como a gente fala aqui em japonês, urusai, um pouquinho mais urusai, né, um pouquinho mais barulhento. E o cara tava lá felizão, pá, e eu tava, pô, fiquei incomodado, porque nesses lugares tem headphone, pô, é um lugar bem preparado, né, aí fica essa história aí, bizarra, okay. do maluco dividindo o seu filme educativo. E você dividindo isso pro resto do mundo. É, né? Foda-se, né? Escutem. Mundo, escuta. Ontem, eu fiz o quê? O que eu fiz? Eu cumpri a minha missão, né? Cumpri a minha missão. Sim. Porque você mandou, você falou, vá ao Gundam Café, seu maldito. Não, falei, vá no Robot Café. Foi no Robot Café ou no Gundam Foi Café? Foi no Robot Café. Não, o Mas Gundam Daiba, falou, né, que você ia visitar o Gundam Gigante. Ah, não, mas ali tem o... Eu acho que o Robot Café é em Odaiba, não é? Que você falou? É, sim, eu fui no café lá que tinha. Eu só não tirei foto porque... Eu... Como é que fala? Eu não sabia se podia tirar foto. Mas eu fui no cafezão lá em Odaiba, cara. Eu acho que... Eu o acho café que é mesmo. Tem uns animatrônicos cheios de neon muito porra louca? É, era uma parada bem psicodélica, assim. Tipo, então deve ter sido isso. Então você foi no lugar certo. Porque eu tava lá, tipo, cheguei em... É, ontem foi dia 14, dia dos namorados, né? A Odaiba é um lugar, assim, é uma ilha artificial que eles fizeram. Fica a uns 6 quilômetros de Tóquio. E tem shopping, tem uma porrada de coisa em Odaiba. Odaiba foi bem legal, foi uma experiência muito maneira. E tem o Gundam gigante, né, cara? Aqui não, nós não temos Cristo Redentor ou a Torre Eiffel, mas nós temos um Gundam gigante. E em Odaiba também tem uma Estátua da Liberdade. É, tem a Estátua da Liberdade. Ah, porra, tem uma Estátua da Liberdade na frente do New York Motel na saída de Juiz de Fora também. Eu não sei o que você fala. Tá tirando onda com quem, meu irmão? Aqui é Juiz de Fora, né? Brother. Tem uma Estátua da Liberdade na frente do motel na saída da cidade. Vergonha, cara. As pessoas que entram e saem da cidade ficam olhando pra aquilo e falam, ah, não acredito que é isso que as pessoas... É isso que o Brasil vê de Juiz de Fora. E, cara, quando eu cheguei no... Quando eu vi o Gundam gigante... Cara, foi foda, porque quando muitas pessoas pensam em Japão, vem Godzilla, né, a cabeça, ou robô gigante, né, e cara, eu me senti uma criança quando eu vi, cara, tipo, deu vontade de, tipo, entrar no Gundam, eu não sei, eu nunca vi Gundam, eu sei que é famoso pra caralho, eu não sei se Gundam é, tipo, um Zord, um robô gigante, em que a pessoa comanda, ou ele é um robô mesmo, sabe? Gundam é um mecha de uma pessoa só. Mas assim, não vai assistir Gundam esperando que você vai ver a Power Rangers. Não. Gundam é um anime sobre a guerra e sobre as consequências da guerra. E como a guerra é pesada para gerações mais novas. E como muitas vezes as crianças ou os adolescentes que são obrigados a comandar os Gundams são punidos pelas atitudes egoístas dos adultos que... decidem fazer essa guerra. Então, assim, Gundam é uma outra pegada. Se você quer ver um anime de robô gigante pra ver robô gigante batendo robô gigante, vai assistir Gurren Lagann. Que, assim, ainda tem muito dessa pegada um pouco mais existencialista, mas Gundam não é isso, não. Pô, gostei da premissa, gostei. Só que... Cara, eu recomendo muito quando você voltar pra Terra onde os corsários podem navegar livremente pelos mares da internet... você assistir os três filmes que resumem o primeiro anime de Gundam de 79. São três filmes bem legais, que contam a história de uma forma que... Assim, eu nunca vi a série original, mas eu vejo que as pessoas que assistiram, elas dizem, cara, o melhor jeito é você assistir esses três filmes, porque ele dá uma enxugada na enrolação... E ele é bem direto ao ponto, e ele mostra o que tem que ser mostrado. Então, eu gosto, eu não sou eu tenho vergonha do quão pouco de Gundam eu assisti na minha vida, eu devia ter visto mais. Sim. Porque eu assisti esses três filmes e uma temporada do Gundam Double Zero, não lembro. Que é era um dos mais modernos na época que tava saindo. Eu tenho no meu HD, eu acho que o Iron Blooded Orphans, que é o mais recente, que eu tenho que assistir, quero assistir, dizem que é bom. Mas eu preciso ver mais anime de mecha em geral, porque como um grande fã de robô gigante, eu assisti pouca coisa com robô gigante, eu preciso ver mais. Só que eu percebi que eles costumam ter essa pegada política e depressiva muito mais forte do que coisas ocidentais, que é tipo, ah, olha esses Transformers batendo um no outro. Não, sim. Normalmente não é isso. Mas até o Gurren Lagann, que é um dos meus animes, é um dos meus top 3 animes da vida. Provavelmente tá junto com o Code Geass, que também é de mecha, mas ele também tem a pegada mais política. E Fullmetal Alchemist, que não é de mecha, mas porra, Fullmetal Alchemist é um amor. O Gurren Lagann, que... Pra mim, ele é uma grande ode aos shonens e aos animes de porrada, porque, assim, minor spoiler, mas no final do anime eles estão usando galáxias como shurikens, de tão porra louca que ele fica, que, é tipo, se você quer ver esse tipo de coisa com mais humor e tal, assim, eu ainda choro assistindo o final de Gurren Lagann, porque tem todo um contexto muito foda, mas, cara, que anime foda. Gurren Lagann é muito bom. Cara, esse episódio não vai ter timestamp, porque tá tudo pra todos os lados. Bota assim, Japão, tá ligado? Bota cabeça do Rafael, Japão. Tipo, é engraçado porque, apesar de ser muito fã da cultura japonesa e gostar bastante do país, tem muita coisa que é, porra, tremendamente, espetacularmente famosa aqui que eu não conheço, que eu não tive contato, como o Gundam, o Doraemon, né? Não, mas eu acho que, assim, é impossível, por exemplo, eu gosto muito de cultura japonesa, eu gosto muito da cultura inglesa, eu gosto muito de literatura americana e inglesa também. Então, sabe, tipo, não dá pra você conseguir isso tudo, sabe? Tipo, o que, que são os clássicos do Japão? Tipo, Gundam, você falou Doraemon, Captain Harlock, sabe? Lupin the Third, tipo, tem muita coisa que não dá, sabe? Tipo, sim, é foda. Se eu dedicar minha vida toda a Doraemon, eu não vou conseguir ver tudo. Eu acho que... Como que é o nome do mangá que tá mais tempo publicação na Jump? Eu nem sei se acabou ou não, mas é... Kochikama? Alguma coisa assim. Eu tenho que pesquisar. mas... Então, eu meio que... Sei lá. Tem algumas coisas que eu quero assistir e ler, igual eu tô lendo Frankenstein. Quer dizer, eu já tinha meio que lido Frankenstein, mas eu... Kochikami. Eu acho que é Kochikami. É a Kochikami, que é o... É o mangá mais antigo do Japão, mas eu acho que ele acabou no passado, ou vai acabar... Mas você deve conhecer que é o cara que tem uma monocelha que parece o M do McDonald's. Talvez conheça, talvez sim. Ele acabou ano passado. Cara, foi um mangá que foi de 21 de 76 a 21 de setembro de 76 a 17 de setembro de 2016. Então ele fez praticamente 40 anos de mangá. Caralho. 200 volumes, de acordo com a Wikipédia. O maneiro de Odaiba é que tem esse lado da cultura doideira, que é tipo, porra, um Gundam gigante, e também tem uma área da SEGA, que é alguma coisa, não tocar, Polis, que eu até falei com a Misaki, falei, você sabia que Polis significa cidade em grego? Né? Aquele cara que estuda história que sempre fala, você sabia? Sabe? Você sabia? Não sei o que lá. Você sabia que eu sei uma palavra em latim? Em Polis? Latim. tipo, né, em latim e tal. Aí, o que acontece? Que eu até falo depois dessa área que eu não fui, mas eu pretendo ir novamente, que tem experiência de realidade virtual, o caralho é 4. E tem uma área lá de onsen que é a área tradicional, que você pode alugar um yukata, se você for mulher, claro, né? Yukata é tipo um kimono do verão, da primavera? Um kimono yukata mais... é o kimono que costuma usar naqueles festivais de... Não tem tipo umas festas de primavera? Que sim, sim. É yukata que as mulheres usam. É, né? O yukata... E o kata é tipo um kimonozinho mais fresco, digamos assim, né? Não é mais grossinho, ele é mais fininho, né? Então você pode alugar, você pode ter a experiência de tomar um banho em um onsen. É, depende da sua sensibilidade, porque aqui no dormitório nós temos um onsen, né? E, cara, é muito quente. Cara, é foda, é pesado, mas é gostoso. Depois você se acostuma. Aqui eu acho que as pessoas tomam banho muito quente. Agora eu já tô acostumado. Mas no começo foi um pouco complicado. E assim, como eu te falei, né? Mistura de coisa mais moderna com coisa antiga. Tem palette tal. Cara, eu tirei foto, velho. Tipo, eu sei que não é do Pokémon, mas estava escrito palette tal e era no Japão. Então pra mim é a cidade de palette, tá ligado? Pra mim é a cidade de palette. E fui num salão de carros lá também, tirar as fotinhas dos carros futuristas. Eu gosto de carro, mas também não sou um aficionado por carros, mas eu achei interessante. Tem simuladores bem realistas, sabe? Se eu tivesse a licença internacional, poderia até fazer test drive, né? Pô, seria foda, hein, fazer um test drive nos carros sinistros, assim, pô. Mas eu teria medo, eu sou meio cagão, sabe? Eu dirijo há bastante tempo, mas eu, quando eu tô dirigindo, eu tenho medo de, sei lá, de... Por exemplo, eu tô, sei lá, levando minha mãe pra algum lugar, pra outra cidade. Eu dirijo... Eu nunca fui o Paul Walker, sabe? Tipo, nunca fui o Vin Diesel na direção. Eu nunca fui uma pessoa de correr muito. Não gosto de correr. Eu acho que, sabe... É arriscar bastante. Eu sei como é que o ser humano funciona, sabe? Você já teve a oportunidade de dirigir alguma coisa? Não. Só no videogame. Sim, sim. Cara, nunca. Uma vez eu tentei, minha mãe tentou me ensinar a dirigir no sítio da nossa família. Eu pisei no acelerador. Minha mãe falou, tira o pé do acelerador. Ela gritou comigo, eu tirei o pé do acelerador, eu saí do carro, eu falei, nunca mais. Nunca mais. Cara, então... Não, mentira, mas... eu falei nunca mais quando eu fui ver o preço de tirar uma carteira de motorista por R$1.100, eu falei, não! É um assalto, né? É um assalto. Sabe, eu, tipo... E aí minha mãe fala, ah, quando você vai tirar a carteira? Cara, eu moro no centro da cidade. Todos não. Mas a maior parte dos ônibus, eventualmente, me larga em algum ponto andável até aqui. Então, sim, pra mim, atualmente, não faz sentido eu tirar a carteira. Então, não é viável, não pode ser. É, tipo assim, como é que fala? Então, tipo, eu tenho medo de, pô, acontecer algum tipo de acidente. Porque, como o meu pai fala, cara, no trânsito, você tem que dirigir por você e pelos outros, cara. Porque você tem que prestar atenção. Às vezes tem um cara fazendo alguma merda. Pô, por exemplo, tava indo pra... Foi Réveillon do ano, sei lá, não sei que ano, mas tava indo pra Ubatuba. Porra, de manhãzinha... E dessa vez eu nem tava dirigindo, tava no passageiro. Pô, cara, 4 horas da manhã, a gente indo pra Paraty, passando por Paraty e tal. Cara voltando, tipo, tava ou dormiu, ou tava bêbado, sabe? Sabe quando o cara bate uma diagonal assim na pista? Cara, se a gente tá no lugar errado, os carros iam se beijar bonito, sabe? É foda. Por isso que eu sou meio cagão, né? Mas, assim, eu acho que pelo menos no circuito fechado eu faria o test drive, né? Porque tem umas opçõezinhas pra você ir pra lugares mais abertos. E o quê? O museu, cara. O museu que é o Tokyo Turiko Art Museum. Tô chocando, né? Que é o Tokyo Trick Art Museum, né? Que mexe muito com perspectiva, né? Perspectiva. E eu pude aproveitar bastante, cara. Foi um... o Rodrigo vai colocar as fotos no post. Cara, foi muito maneiro mesmo, muito divertido. Eu nunca... não sabia que existia... Nunca tinha visto, tipo, um museu, assim, desse estilo. Você já conhecia alguma coisa? Rodrigo. Cara, eu achei, assim, espetacular, sabe? Foi muito foda. Você gostou? Você curte a arte? Então, Eu fui em menos museus... Museus? Eu fui em menos museus na minha vida do que eu gostaria de ter ido. Que foi uma coisa que na minha viagem para São Paulo, eu percebi que é tipo, eu preciso visitar mais museus. Na verdade, é toda uma coisa que... Você estava até falando do... Você supostamente não é pão duro e tal. Eu tenho uma política... Eu tinha uma política meio estranha de... Estranha não. Ela faz um sentido meio distorcido de como gastar dinheiro, que é tipo... Eu não gosto de gastar dinheiro com coisas efêmeras. E aí, o que, que eu digo com coisa efêmera? Sexta passada foi uma amiga... Quer dizer, segunda-feira foi aniversário de uma amiga minha, e aí ela fez uma comemoração lá no Chimarrão, que é um rodízio grande aqui de Juiz de Fora, eu não sei se tem outros lugares, eu também não sei nem se é de fato daqui, mas enfim. Chimarrão, que é um puta de um rodízio caro pra caralho. É tipo R$80 a porra do rodízio. Caralho. Tá o mesmo preço daquele rodízio do Japão. E aí, é tipo. Eu não. Eu acho gastar R$80 com comida uma coisa muito louca, porque é do tipo. Comida vai literalmente virar gordura e merda. Então, sei lá, se eu vou comprar. Sei lá, um livro edição de luxo, assim, R$60 ou R$80 em um rodízio, eu provavelmente vou comprar a edição de luxo do livro, porque o livro vai estar na minha estante e ele pode durar pra sempre. Aquela carne que eu comi sexta não tá mais no meu corpo, quer dizer, a gordura tá. Mas, sabe, foi. E era uma coisa que eu tinha muito com viagem também, que era tipo, cara, por que eu vou gastar, sei lá, 1.500, R$2.000 indo pra ficar 4 dias em São Paulo, sei lá, vou voltar e acabou. Mas é experiência, aí, viagem, pô. Experiência. Sim, sim. Aí eu fui pra São Paulo ano passado e eu descobri que tem muita coisa o Rodrigo que foi é um Rodrigo diferente do Rodrigo que voltou. Aquela viagem me mudou fundamentalmente. Assim, não tipo, eu sou uma pessoa completa. Não, mas no sentido, tipo, eu experimentei coisas, eu vi uma cidade completamente diferente do que eu tô acostumado. Eu fui na maior cidade da América Latina, eu fui na Comic Con, eu vi coisas e eu conheci, visitei museus, eu fui em lugares. Então eu experimentei um monte de coisa. Então, e de certa forma, os R$80 do rodízio é uma experimentação, mas é tipo, eu já comi carne antes, eu sei mais ou menos como funciona. Então é uma coisa que eu quero, pra mim, no futuro, é do tipo, viajar mais, sabe? Conhecer mais lugares, tanto que você falou, você não foi em Angra, eu falei, realmente não fui. Me arrependo de não ter ido e quando você voltar eu vou. Já então, hein? Beleza. Curti pra caralho. E tem que beber comigo. E, cara, okay, eu vou fazer promessas que eu não posso cumprir também. Cara, tem tipo assim, foi uma coisa inusitada, porque foi uma surpresa, realmente. Porque, assim, eu gosto de coisas antigas, mas eu, tipo, museu é meio bananada, né? Meio zoado. Mas esse cara eu achei muito, muito maneiro. Tem uma área que tem muitos elementos da cultura. Meu Deus, peraí. Caralho! Do Shinto, que tem a capa lá, né? Tem os fantasmas, o samurai esqueleto lá que o Rodrigo gostou. O tubarão, mano. Quando eu vi o tubarão, eu falei, tem que tirar essa foto aqui. Cara, muito, muito maneiro. Tem um truque de mágica também. Tem um monte de coisa legal, sabe? Foi uma experiência muito, muito da hora. E do lado tinha tipo uma casa mal assombrada também, sabe? Só que estilo japonês, sabe, né? Asiático. Sabe, eles te dão uma lanterna. Você pega a lanterna e vai, Rodrigo, sabe? Experiência meio... Aquele jogo, meu Deus, Alone in the Dark, talvez? Que tem a lanterninha? Cara, é foda, é muito foda mesmo, sabe? E maneira que, tipo, Odaiba é uma área muito diversificada, porque a pessoa de todas as pessoas, de todos os gostos, né, podem aproveitar muito. E parece, como é que fala, que eu não tinha feito muitas pesquisas sobre Odaiba antes, mas fazendo as pesquisas eu vi que é um local que você tem que ir. Se for pra Tóquio, região de Tóquio, tem que ir pra Odaiba, sabe? Odaiba, Akihabara, etc e tal, Shibuya e tal. Foi muito, muito foda. Perto de Odaiba também, eu fui fazer uma visitinha no parque que se chama Kasai Rinkai Koen. Que eu fui numa roda gigante, cara, de 117 metros. Tenho medo de altura, Rodrigo. Sabe que eu tenho medo, né? Eu tenho medo de altura pra caralho. Eu tenho medo de altura também. Se você ouviu o primeiro episódio falando da viagem de avião, se você não escutou, por favor, volte, porque foi muito legal falar sobre a experiência. Eu tenho medo de altura, cara. Eu tenho muito medo de altura. E essa roda gigante... Cara, é muito grande aquela porra. Ela é... Na moral, pelo amor de Deus. E ela fica situada num parque que fica perto da Tokyo Disney, né? Fica perto da Tokyo Disney. E esse parque é muito grande e tem muitas coisas. Tem aquário, tem a porra toda lá. Assim, se você gosta de fazer coisas ao ar livre e aproveitar, sabe, aquele domingo em família, por exemplo, assim, é um bom lugar, sabe, pra tirar fotos. E eu fui nessa roda gigante aí. Caraca, que se chama Diamond and Flower. Roda gigante. Como é que é a roda gigante? Will, não toca Will. Giant Wheel, eu acho. Giant Wheel, né? Cara, demorou. Acho que foram 17 minutos pra terminar de dar a volta. Caralho. E tal. Rodrigo, quando chegou lá em cima, tipo. velho, eu fiquei com muito medo, não consegui levantar, cara, lá na cabininha. Caraca, qualquer barulho eu ficava assim, caraca, não é nem... Mas é. O bom que dá pra ver o Fuji-san, dá pra ver a Sky Tree, dá pra ver a Disney, logicamente. Dá pra tirar umas fotos legais, sabe? Assim, Eu não estou fazendo muitas viagens, mas essa área perto, assim, que eu não estou tão longe de Tóquio. Estou em Kantô mesmo, mas, assim, acho que é uns 30 minutos, 40, é uns 30, 40 minutos da estação de Tóquio mesmo, da linha J, da JR mesmo. Então não é longe. Mas, assim, esse miolo aqui perto, já estou fazendo, sabe? Longe mesmo, que esse mês agora eu vou para Kyoto, né? Eu queria ir para Hokkaido, só que um pouco caro e frio também, né? Tipo, eu não sei, cara, neve é uma parada muito doida. Eu não me lembro se eu falei com você sobre neve. Você já foi algum lugar com neve? Não. Bariloche? Não. É uma tristeza. Uma tristeza profunda da minha vida nunca ter encostado em neve. Rodrigo, neve é legal 10 minutos. Depois de 10 minutos você fica... Rodrigo, eu juro pra você. Rodrigo. Acho que eu não lembro se foi semana passada. Semana passada eu fui... Eu saí do dormitório e fui pra Makuhari fazer alguma coisa que eu não me lembro. Fui comprar alguma coisa. Eu entrei numa loja. Mano, quando eu saio da loja, tá nevando, tem noção disso. E eu estava sem luvas, né? Estamos no inverno agora, em dezembro, né? Um inverno forte, né? E eu tava sem luvas. Sim, a gente tá em fevereiro, não em dezembro, mas beleza. Eu falei dezembro? Você falou dezembro. Gomen. Nossa, essa história é antiga, hein? Porra, dezembro? Estamos em fevereiro, o pico do inverno aqui no Japão. E eu tava sem luva, velho. Eu tava sem luva, caraca, cara, moleque. Tipo, o caminho de Makuhari até Higashi Funabashi foi tipo assim... Eu pensando, caralho, eu vou dar gangrena aqui no meu dedo e, porra, vou perder os dedos. E a sorte é que eu estava com guarda-chuva, né? Estava com guarda-chuva. Porque eu tinha olhado na previsão do tempo que ia chover. Ah, beleza, vai chover, então saia com guarda-chuva. Só que estava, sei lá, 4 graus, 3 graus. Choveu e quando a chuva deu uma congelada, tá ligado? Porque não tava aquela neve... Aquela neve gigante, tava tipo assim, a chuva vai, desce, vira neve, quando bate no chão, blu, blu, blu. Não tava a neve hardcore, mas depois de um tempo tava, porra, sinistro, inventando. Mano, uma coisa que eu aprendi, agora eu sou yoga de cisne, então eu posso dar esses conselhos de um cavaleiro do gelo. Cara, pode estar tipo 4 graus, se não tiver ventando, tudo bem, não tá ventando. Mano, mas se tiver, sei lá, 8 graus Celsius... 10 graus, se estiver ventando, meu irmão, eu sei que parece uma coisa meio idiota de se falar, mas, sei lá, se você fosse para um lugar que tiver neve, é melhor você ter todas as informações. Cara, se tiver, sei lá, 10 graus, estiver ventando, meu irmão, você vai se fuder. Se tiver baixo assim, não tiver ventando, até dá pra segurar. Cara, mas nesse dia tava ventando e foi sinistro. A minha sorte é que eu tava com também duas meias. Porque senão, meu irmão, eu teria que ficar, tipo, sabe, a prova de tudo lá. Sem dedos, deu gangrena, fudeu. Mas é sinistro, cara, vai foda. Nunca mais vou repetir esse erro. Se tiver a previsão do tempo que vai chover, eu já fico pensando já em ter a luva, as minhas luvinhas em mãos, pra poder, né, ficar preparado. E... Como eu falei, vou pra Kyoto e eu pretendo dar um rolê na Disney também até eu voltar, né? Não sei quando, talvez em abril eu vá dar um rolê na Disney. Eu queria ir no parque da Universal, porque a Universal é mais adulto, né? Porém, fica em Osaka e é um pouco longe, né? Então, não tem dinheiro. Dessas experiências de viagenzinhas foram... Até o presente momento foram essas experiências. Ah, e acabei de dar uma olhada aqui no meu e-mail, enquanto estava falando com você, saíram as minhas notas do último semestre. Rodrigo, tirei 3 A+. A+, não sei se é falar A+, como é que eles falam A+? A+. Eu falei em português e em inglês, né? A+. E na disciplina de religiões, a única que eu fiz em inglês, eu tirei um B. Eu fiquei feliz, cara, porque, porra, eu sou brasileiro. tinha estudado inglês quando era pequeno. Quando eu era, tipo, que série eu tava? Tava na oitava série, né? Tava muito tempo atrás, né? Sou um pouco velho. Consegui fazer uma disciplina aqui e tirar B. B é bom, né? Eu não sei. Se fosse número, eu ficaria mais, assim, como é que fala? Com a certeza. Mas eu não entendo, eu não sou muito... Como é que fala? Eu sei que F é ruim pra caralho. E é, a, F é de e fail. E A plus é bom pra caralho. B Sim. é bom? Deve ser, né? Não sei, Sim, talvez. B é o que vem logo abaixo de A. É. A plus, A, B. Eu não sei se o B depende do lugar, se tem B, é, B plus ou e B menos. Mas. E aí C, D e F costumam ser ruins. Já bosta, mas é meio bosta. Convertendo pra nossa escala de. Escala de números, quanto seria? Eu acho. Ah. 70, sei lá, eu penso em B, eu chuto algo entre 70 e 80. Depende muito. Porque, eu, sei lá, eu imagino que sei lá, um A mais seria acima de 90. Uhum. Um A, só um A seria acima de 80. E aí o B ficaria entre 80 e 70. Ah, então eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tirei a A plus em gramática, né? Então, pelo menos... Uhum. Já deu pra reconhecimento do trabalho, né? Então, pô, felicidades. Vi agora o e-mail aqui. É, então, acho que no próximo programa eu vou falar mais de viagens e mais do Japão. Uhum. Por favor, se você escuta... Não tô terminando o programa agora, mas eu quero falar isso, porque senão eu vou esquecer. Se você escuta a gente, fala oi no Twitter, por favor. Eu tô tentando voltar pro Twitter. Eu acho muito interessante falar isso aqui. Tô tentando voltar. É legal. Eu acho interessante você falar isso porque eu tô tentando sair do Twitter. Cara, tem gente que é viciado, né? Mas eu não consigo ficar viciado no Twitter. Eu sou porque viciado. Eu... É assim. Posso, posso contar um claro pouco dessa epopeia? Então, pode contar. A gente entrou de férias umas duas semanas. Duas, três semanas, sei lá. Alguma coisa assim. A gente entrou de férias. E, assim, eu tô querendo. Não só por causa das férias, mas como uma política de vida geral, eu tô tentando cortar as coisas que me causam ansiedade, que são muitas coisas. Assim, uhum. Tipo uma porrada de coisa me dá muita ansiedade. Então, e eu sei que rede social é uma delas. Sim. E além de me dar uma ansiedade fodida, eu perco um tempo filho de uma puta em rede social. Então, eu tô cortando, assim, dentro da medida do possível, até num ponto meio exagerado, pra ser sincero. Porque o Facebook me dá uma ansiedade. Eu acho que quando eu me afastei do Facebook, eu já falei um pouco do Facebook aqui especificamente. Mas eu só entrei no Facebook mesmo esse mês porque foi meu aniversário. E aí tem todo o ritual de tipo, ah, um monte de gente vai te dar parabéns. Aí você tem que, no mínimo, curtir as coisas pra. Porque, tipo, eu não vou dar obrigado pra todo mundo, não vou aqui curtir. Só pra dizer, ah, valeu, tá. Você nem respondeu o meu, seu maldito. Foi? Você nem respondeu a minha mensagem, seu otário. Eu acho que não, né? Não sei se eu não. A única coisa que eu lembro. Eu mandei no futuro. É de você me comparando com o Ian McGregor, que eu me senti. Eu senti um ultraje com o Ian McGregor, que é tipo. Que nem eu falei, cara, nem minha mãe me compararia com o Ian McGregor. E ela é minha mãe. Ela é a pessoa que. É a única pessoa no mundo que tem a obrigação de me achar não tão feio. E aí, quando eu comentei isso numa publicação dela, ela curtiu, que me fez entender, tipo, é verdade, nem eu te compararia com o Ian McGregor, cara. Te amo, você é meu filho, você é lindo, mas, porra, é o Ian McGregor, cara, não tem. Não tem como. Não tem comparação, não tem onde. Não, pô, eu mandei pra você quando aqui no Japão já era seu aniversário e não era propriamente seu aniversário no Brasil, eu mandei mensagem. Eu acho que chegou atrasado, porque aqui chegou dia 6 pra mim. E aí eu pensei, eu não entendi a piada, mas tudo bem, vamos Eu estava no futuro! Que merda! Eu imaginei que deveria ser alguma coisa assim, mas do jeito que foi, tipo, eu não entendi, mas beleza. Mas então, e aí eu entrei no Facebook pra ver os parabéns e tal, parei. E aí eu cortei o Twitter, ele era a minha primeira página das minhas páginas, das minhas homepages do Firefox, era o Twitter, eu cortei, não é mais. Eu apaguei o aplicativo do celular, eu apaguei do celular também o Instagram e o Tumblr. E eu ia apagar o WhatsApp, só que aí, sei lá, minha família pediu pra eu não apagar, os meus amigos do ensino médio pediram pra eu não apagar, E aí eu também tenho um médico que só marca pelo WhatsApp, então é tipo... ele se tornou um aplicativo tão obíquo pra nossa sociedade que seria uma, minha vida se tornaria mais trabalhosa sem ele. Mas, então eu decidi deixar. Mas eu tô tentando, assim, controlar o tempo que eu passo nele justamente pra poder fazer outras coisas. Igual, eu não teria conseguido ler tanto livro ou jogar tanto jogo se eu estivesse gastando, sei lá, 5 horas por dia lendo o feed do meu Twitter. Então, além de estar sendo uma experiência muito relaxante pra mim, não me sentir obrigado a ficar acompanhando o que tá acontecendo no Twitter o tempo todo, eu tenho tido tempo pra fazer outras coisas. Mas eu também tenho me sentido um pouco isolado do mundo. Tipo, o Twitter era a minha principal fonte de notícia do que tava acontecendo, e agora, assim, o Twitter eu meio, tipo... Caiu. Rodrigo. Rodrigo-chan. Rodrigo-chan, doko? Acho que a internet dele caiu. Doko? Rodrigo? Rodrigo? Ok. Rodrigo-saimasaka? Rodrigo? Oi. Ok, voltou. Onde que eu tava? Tava falando que... Tava cortando as redes sociais e não cortou... Sim. O WhatsApp, porque WhatsApp, é indispensável, né? É indispensável atualmente, e aí eu... Mas o Twitter, eu tenho cortado... Assim, eu de vez em quando eu tenho vontade de, sei lá, twittar alguma coisa, igual eu tô lendo Frankenstein, e tem hora que eu quero comentar alguma coisa do livro, e aí eu não... lugar onde eu normalmente comentaria é o Twitter, e eu... Não, eu não sinto que eu precise de ser tão radical quanto eu tô sendo, mas é bom porque eu tenho tido tempo pra fazer outras coisas, pra ler mais, jogar... 300 Eldas, que eu sinto que eu tenho conseguido esse tempo, porque eu não tô mais passando 30 horas olhando o feed do Twitter pra ver o que tá acontecendo. É, né? Foda. O lado negativo é que eu tô me sentindo meio isolado do mundo, no sentido que, tipo, o meu método de acompanhar notícia do que tava acontecendo era o Twitter. Eu tinha toda uma categoria do Twitter só pra notícia que eu ficava acompanhando, assim... Eu lia mais as headlines, eu vou admitir, eu não sou tipo, ah, não, porque eu abria todo o artigo. Não, tipo, eu lia a headline e eu ia pela headline mesmo. Se era alguma coisa mais interessante, eu de fato pegava e lia o texto, mas no geral... Não, é, tipo, eu não sei o que tá acontecendo no mundo, eu não sei se o Trump já destruiu os Estados Unidos. É uma boa ferramenta. Eu imagino que seja quase lá. É uma boa ferramenta. Eu acho que eu preciso arranjar um equilíbrio melhor, não ser tanto 8 ou 80 de cortar completamente da minha vida ou passar o meu dia inteiro rodando ao redor daquilo. Cara, o YouTube pode ser considerado uma rede social? Porque, acho que não, mas porque as acho pessoas comentam. Não. Porque eu perco muito tempo no YouTube, sabe? Agora eu não uso o aspecto social do YouTube. Eu não comento nada no YouTube. Também. Eu tenho assistido até menos vídeo no YouTube do que eu achei que eu ia assistir. Uhum. Mas... eu ainda tenho muito podcast. Tanto que eu ainda preciso dos meus jogos pra podcast, igual eu tenho rejogado Bloodborne, porque tava parado Bloodborne. E meio que os podcasts são a minha forma de contato com o mundo externo de forma mais ampla, porque eu ouço muito... Quer dizer, um dos meus podcasts favoritos, que é justamente o do Waypoint, que eu falei mais cedo, que é o site de videogame da Vice, ele tem uma preocupação política muito interessante. E aí eu acabo ouvindo muito sobre a política, como tá a política dos Estados Unidos por eles. O episódio de segunda-feira, que é essa altura do campeonato, porque o sol já nasceu antes de ontem, o episódio de segunda-feira, eles falaram basicamente sobre um jogo que fala sobre o sul de Chicago, que aparentemente é um lugar de periferia, que tem muitas comunidades negras e acaba sendo também um lugar que é meio perigoso, só que as pessoas exageram o quão perigoso ele é, e aí fizeram um jogo sobre isso, e parece que o jogo não trata tão bem desses assuntos, mas é interessante que exista um jogo que esteja tratando sobre a negritude e a violência. Então é um podcast politicamente bem engajado, então eu tenho acompanhado esses uns podcasts pra me manter não completamente alienado do mundo. Ah, sim, sim. Porque, cara, como eu te falei, eu perco muito tempo no YouTube. Por exemplo, a Sato Company, que ela é detentora dos, eu acho que os direitos de reprodução, sei lá, dos tokusatsu, a maioria dos tokusatsu no Brasil, eu acho que talvez todos, ela agora lançou no canal, um canal dela no YouTube, onde ela está disponibilizando os tokusatsu mais famosos, tipo Jaspion, Jiraiya, Changeman. Cara, eu tô perdendo muito tempo. É tipo assim, tudo bem que Jaspion é uma das coisas que, sei lá, que o meu amor pelo Japão, ele passa muito pela minha experiência com o meu irmão mais velho, do Eduardo, que, pô, sempre gostou de tokusatsu. E eu cresci aprendendo, sabe, a gostar, sabe, do Japão. Uhum. Que nem você falou, Japão anos 80, que estava vendo o vídeo. Cara, sim, eu olhava aquilo lá e falava, não, eu quero ir lá, eu quero ir nesse lugar, sabe? E uhum, também depois passou por Samurai X, etc. Uhum. E, cara, meu Deus, eu tô perdendo muito tempo. E, pô, é assim, é nostálgico, é bom pra caralho. Você viu o vídeo do Dailo dando porrada? Cara, é uma porradaria honesta, né? Pelo amor de Deus. Não, por favor, comente. Porra, que foda. Foi uma experiência assistir o... aquelas pessoas fantasiadas lutando, o Darth Vader paraguaio, que foi parar no Japão. Homenagem, homenagem. A linha entre homenagem e cópia tá bem difícil de ser vista ali. Eu não sei se homenagem é a white palavra. White Lion? É tipo White Lion? É White Lion? Não lembro. Você é White Lion? Eu não acho sei. Que é. Eu acho que é. Então, né? Vamos lá, vamos. Né? Seu filme predileto também tem umas coisinhas aí, velho. Ah, não, sim, tem. Assim, e de qualquer forma, mesmo se não fosse o White Lion, Rei Leão é basicamente uma recontagem de Hamlet, então tem isso. Dá no mesmo. Assim, eu li Hamlet só por causa de Rei Leão, e ler o roteiro de peça de teatro como literatura não é uma experiência divertida. Ah, imagina, mas... você é meio maçante. Sei lá, eu não tenho nenhum amor particular por tokusatsu. Então, pra você, é escroto quando você vê? Você que não tem amor nenhum, você olha pra aquilo e fala, caraca, que escroto. Como não, você vê? Eu não usaria escroto, eu acho que é tosco, mas... Então, é uma discussão que eu tava até tendo com a minha psicóloga ontem, mais cedo, Então, esse negócio de virar à noite, a gente não tem palavras o suficiente pra descrever direito a sensação do virar à noite. Mas enfim, eu tava comentando ontem com a minha psicóloga porque eu tava falando do Frankenstein. De novo, mas talvez em algum momento eu vou parar e falar provavelmente do Frankenstein. Mas uma das características do Frankenstein é que ele é um livro do romantismo. Então, como um bom livro do romantismo, ele é brega pra caralho. Uhum. E assim, eu adoro o fato dele ser brega. E a minha psicóloga falou, mas você tá sendo pejorativo com o livro chamando ele de brega. Eu tô falando, não, cara. Ele é brega mesmo e eu não acho isso ruim. Eu gosto de como que ele é brega. Aqui, ó. Eu achei aqui, tem uma cena... Frankenstein é de 1818, então todo mundo sabe o que é. Logo depois que a criatura encontra o Victor Frankenstein e pede pra ele criar a noiva pra ele, o Victor tá voltando pra casa e aí ele tá sozinho e aí ele para e fala isso. Ó, estrelas, nuvens e ventos, estão prestes a zombar de mim. Se realmente se apiedam de minha pessoa, esmaguem os sentidos e a memória. Deixem que me torne um nada. Mas, se não o fizerem, partam. Partam e abandonem-me à escuridão. Cara, isso é muito brega. Isso é tipo brega pra caralho, mas eu acho isso muito legal. Eu gosto muito dessa coisa mega rebuscada e desnecessariamente... dramática. Então, quando eu digo que o tokusatsu é tosco, eu não digo que é tosco de uma forma pejorativa. Assim, é tosco porque são dois caras fantasiados fingindo que estão lutando na cara dura. E isso não é ruim. Eu acho que tem valor nisso. Igual, pra mim não tem nenhum apelo nostálgico. Então, realmente, é só essa coisa meio cômica de você ver que são dois adultos lutando fantasiados. Um de um robô gigante e o outro de um réptil X, seja lá o que era aquilo. Sim, sim, sim. E assim, é galhofa, mas é uma galhofa legal. O que você acha da armadura do Jaspion? Eu acho muito foda. Eu acho que a armadura do Jaspion é a melhor armadura. O Jaspion, ele se encaixa nos Metal Heroes. Mas pra mim, é a melhor armadura de todos os Tokusatsu. Talvez a do Black Kamen Rider bata de frente, mas a do Jaspion, ela é muito estilosa. É maneira. É melhor. Não, é maneira. Convenhamos. Pô, é foda demais. É porque, mais uma vez, o vídeo que você me passou tem mais momentos de luta de robô gigante do que do Jaspion em si. Então, eu não tenho uma visão tão clara de como que é o Jaspion. Eu também tô deitado na cama, não vou levantar pro computador pra pesquisar. Sabe, tipo, é legal. Eu não tenho nada contra. Eu não acho tosco também. Mas também não é nada muito memorável. Sobre os Tokusatsu, né? Eu gosto muito mais dessas coisas na teoria ou quando elas são aplicadas de uma forma mais moderna, que nem eu vou falar de novo, eu amo Pacific Rim, que é um tokusatsuzão. Assim, ele corta muito da parte da galera fantasiada lutando com os Minions e parte direto pro Mon Gigante contra Kaiju, mas... Uhum. Robô Gigante contra Kaiju, na realidade. Mas... É legal pra caralho, assim. E eu entendo, assim, não dava pra fazer Pacific Rim numa série de televisão japonesa dos anos 80. Então não dá pra comparar. São duas propostas diferentes. Então eu consigo gostar. Mas gostar é uma palavra muito forte porque eu sinto pro Tokusatsu. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra no sentido de, tipo, eu nunca vi, então eu não vou julgar. Eu vi, sei lá, Power Ranger e... Não foi nem... Não vai nem vem pra mim. Sim. E eu não tenho nenhum interesse particular em ir atrás de tokusatsu modernos ou tokusatsu antigos. Ah, não, moderno não dá. Pra mim, Sabe o que eu tô sentindo? Que eu acho que isso é uma coisa que vai levar pra discussão de que eu acho que a sua opinião em relação ao Switch é louca. Você é uma pessoa... muito nostálgica, sabe? É, tipo, se eu perguntar, tipo, quais animes você tá vendo? Você tá vendo Yu Yu Hakusho, Samurai X e Sakura Card Captor? Que tokusatsu você tá vendo? Você tá vendo Jaspion? Você quer um videogame pra jogar o quê? Pra jogar Mario e Zelda. E assim, não tem a per se nada de necessariamente errado nisso. Eu só não consigo viver o mundo dessa forma. Igual, é uma discussão que eu às vezes tenho com os amigos meus, que eu digo que tranquilamente, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, a geração do PlayStation 3 e Xbox 360 foi a melhor geração que os videogames já tiveram. Assim, fácil, mas ela limpa o chão com todas as que vieram antes. E eu acho que a tendência é cada geração seguinte ser melhor que a anterior. E é uma coisa que me deixa um pouco triste com a geração atual, que apesar dela estar sendo boa, ela ainda não tá. Ela ainda não mostrou 100% que ela veio para. Mas eu sinto que muito do grande valor da geração do PlayStation 3 e 360 veio nos seus anos finais. Então eu acho que ainda. O PlayStation 4 e o Xbox One ainda podem se provar bastante. E, assim, e ainda tem jogos muito bons. Ainda tem Bloodborne, que eu acho do caralho. Ainda tem Witcher, que eu acho que é. Literalmente o jogo mais bem escrito que já foi feito na face da Terra. O que... Assim, não é a missão mais difícil do mundo, mas assim, ele faz um trabalho fantástico com a forma como ele escreve os personagens, as histórias e as quests, e tudo naquele jogo é escrito de uma forma fenomenal. Deixa eu ver o que mais... Porque eu tô vendo aqui Last of Us, talvez? Final da não, Last of Us é da geração passada, mas vai ter o The Last of Us 2. Cara, Uncharted 4, porra, Uncharted 4 é ele pega tudo que os três primeiros Uncharted fizeram e ele desconstrói aquilo e constrói em cima um final fantástico. Eu já falei de Bloodborne, que eu acho que ele é um ele não consegue ser Dark Souls, mas nada vai ser Dark Souls de novo. Mas ele consegue ser o sucessor que Dark Souls merece. Uma coisa que nem Dark Souls 2, nem Dark Souls 3, de fato, foram. Doom. Cara, o Doom do ano passado é bizarro o quanto que um jogo de tiro em primeira pessoa conseguiu ser ao mesmo tempo tão moderno e ainda assim ser tão ligado às raízes dele... Lá no Doom original dos anos 90. Então, essa geração tem coisas muito boas, sabe? Until Dawn é uma coisa que não poderia ter existido antes e que eu acho que, apesar das suas falhas, ele é um puta sucesso em relação ao que ele faz em relação ao terror. Resident Evil 7 não é um jogo que eu tenha achado tão bom assim, mas ainda assim, eu acho que ele é o melhor Resident Evil que eu já joguei, mas até aí eu nunca joguei o 1, o 2 e o 3 direito. É. E eu nunca terminei o 4. E, então, jogou nada, né, Rodrigo? Porra nenhuma. Eu Resident. Joguei o 5 e o 6 até o final. E eu vou dizer, eu gosto de Resident Evil 5, tá? Eu acho ele... Não é um bom jogo de terror, mas eu acho que é um jogo divertido. Pra jogar co-op é legal. Então, eu joguei ele sozinho ainda por cima. Eu imagino que co-op deve ser ainda mais legal. Mas como diz o Caio Corraine do jogabilidade, até tirar a merda na parede com seus amigos deve ser legal. É verdade. Então, eu não sei exatamente até que ponto. Mas... E aí... me diz o que você disse sobre o PlayStation 4 e o Switch. É o seguinte... eu tô pensando, tô com a possibilidade de talvez vender o PS4 e comprar o Switch, né? Porque, primeiro que não tem como, primeiro que não tem dinheiro, né, pra ter os dois. E depois é que, mesmo que tivesse, você acha que a alfândega ia liberar, né? E é nada, ia comer meu fígado e tal, né? Eu não sei quais são as regras, se as regras se aplicam a mim, porque eu não estou aqui a turismo, né? Tipo assim, o meu visto é de estudante, tem cartão de cidadão, etc e tal. E não sei como funciona. Mas acho que, tipo, não tem espaço pra... Eu não consigo me pensar com vários consoles, assim, tipo... Mas eu vou ser... Mentira, eu não vou ser chamado de nada por ninguém, porque, mais uma vez, três pessoas ouvindo isso daqui. Eu acho que o seu erro foi ter comprado um Xbox One. Cara, vou te falar uma coisa, Xbox One, tipo, na época que eu comprei o Xbox One, eu não tinha dinheiro pra comprar o Play 4, e era a opção mais barata, e acabou que foi muito, cara, foi muito bom, porque eu espero que o meu amigo Ruby Alton esteja escutando isso, Ruby, cara, eu me divirto muito jogando com aquele jogo das plantas, qual é? Plants vs. Zombie. Uhum. Plants vs. Zombie com o Viada. E alguns jogos que... A Live é bem melhor que a PSN, né? Isso aí é uma verdade. Eu nunca usei a Live... Eu não jogo videogame online. Como via de regra, eu não costumo jogar videogame online, porque eu acho que... Pra mim, videogame é uma experiência muito solitária... Quer dizer, não precisa ser solitário, porque é uma coisa que você pode jogar com outras pessoas pessoalmente, mas eu não acho que jogar coisas pela internet seja algo que apele pra mim. Eu gosto muito de, tipo, quando eu vou sentar e jogar um Witcher, e eu vou entrar naquele mundo, e eu vou ler aquela quest, eu vou entender aqueles personagens, e eu vou fazer o que eu acho que o Geralt faria. E tem também, sei lá, eu vou sentar com os meus amigos e a gente vai jogar Until Dawn trocando o controle toda vez que troca de personagem. Sim, é uma experiência, né? Pode crer. E aí, pra mim, videogames são esses dois tipos de experiência, sabe? Igual, eu joguei o Resident Evil 7 e eu não senti medo jogando Resident Evil 7, o que me deixou um pouco decepcionado, sendo completamente honesto. Mas eu tenho um amigo que... é mega cagão. E eu sei que quando a gente for na casa dele e eu colocar o Resident Evil pra ele jogar, ele vai ficar com o cu trancado. E isso vai ser uma puta de uma experiência legal de assistir. Provavelmente vai ser uma experiência mais divertida do que foi jogar. E assim, eu ainda acho Resident Evil 7 um puta de um jogo bom. Eu acho que ele faz... ele tem problemas. Eu acho que tem alguns momentos, principalmente pro final, que ele dá uma desandada meio ruim. Mas eu acho que no geral ele é... um sucesso como um reboot, entre aspas, da série, é muito engraçado porque, falando agora um pouco mais de Resident Evil, mais uma vez, eu joguei, tipo, metade do 4, eu joguei o 5 todo, eu joguei o 6 todo, e eu joguei parte do 1 e parte do 0 nos remakes que saíram. E assim, quando tava saindo a divulgação de Resident Evil 7, eu pensava, cara, isso parece tudo menos Resident Evil 7. Isso parece, sei lá, Amnesia, isso parece Outlast, isso parece Alien Isolation. Mas não parece Resident Evil 7. Mas quando você joga, você vê que aquele jogo é muito Resident Evil. Tem muita coisa de Resident Evil, sabe? Tem os puzzles bizarros, tem as chaves escrotas, tem os monstros gigantes nojentos. Então, ele é bastante Resident Evil. E eu gostei bastante dele. Mesmo não me dando medo, eu sinto que eles conseguiram criar uma atmosfera legal, eles conseguiram criar desafios interessantes. Então eles fizeram um bom jogo. Não foi um jogo que me deu medo, o que é uma pena, mas foi um jogo que eu não me arrependo de ter comprado, não me arrependo de ter investido 7 horas nele. E aí, quando você fala que você vai trocar isso tudo por um Switch, que vai ser um videogame que vai ter, tipo, igual, esse ano vai ter Mario e Zelda. Aí, sei lá. Bomberman também. Tá, vai ter Bomberman. Who cares, né? Exatamente. Aí, ano que vem, vai ter, sei lá, me diz mais alguma coisa. Vai ter Metroid. Não, não vai ter Metroid, porque todo mundo sabe que os fãs de Metroid vão continuar pedindo Metroid e a Nintendo nunca vai dar Metroid pra eles. Mas, sabe, tipo, vai ter um Zelda e um Mario esse ano. Aí ano que vem vai ter um outro jogo muito legal da Nintendo. Aí ano que vem vai ter outros dois jogos muito legais da Nintendo. E aí vai acabar. E, assim, isso não é um problema, necessariamente. Eu tenho o Wii U. Eu sei como que é ter 3 jogos pra um console. Mentira, eu tenho um pouco mais. Mas eu entendo mais ou menos como que é. Eu já entendi a pegada dos consoles da Nintendo e eu já tô ok com elas. Mas eu acho que ter um console da Nintendo como o seu console principal, se você é alguém que gosta muito de videogame, é um erro, porque gosta ou não, ele vai ter os jogos da Nintendo que vão ser muito bons. E aí vai ter um ou outro jogos de outras companhias que vão ser ok. E não vai ter mais jogo. Não é necessariamente um problema. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, eu não conseguiria. E aí, tipo, eu entendo, você tem um Xbox One. E trazer o PlayStation 4 e o Switch talvez ia ser problemático, eu não sei. Mas, mais uma vez, eu não sinto um apelo nas coisas que a Microsoft faz. É do tipo, por exemplo, o que é que tem de exclusivo pro Xbox One agora? Tem Quantum Break. Tem o Gears vontade. Of War. Tem Gears of War, que é uma série que eu nunca joguei e não pretendo. Tem Halo, que é outra série que eu também não tenho interesse nenhum. Aí tem Forza, que eu tenho real vontade. São os exclusivos. A série exclusiva da Microsoft que eu tenho mais vontade de jogar é Forza Horizon. Uhum. Que parecem ser bons jogos de corrida. E aí, sabe, tipo, tem isso. E aí, o que vai sair? Eu não sei, vai sair o Sea of Thieves da Rare, que vai ser um jogo multiplayer de pirata, então multiplayer caguei. E aí, cara, quando eu penso em coisa exclusiva do PlayStation, eu tô falando de coisas que vão de Bloodborne até o próprio Yakuza 0 é exclusivo de PlayStation 4. É temporário ou não? Temporário? Não, eu acho que ele é exclusivo pra sempre. Eu acho que a série Yakuza nunca saiu do PlayStation, mas eu não tenho certeza. Ah, tem Mafia. Eu tô trocando. Mafia tem pra Xbox, né? É, Mafia tem. Pode crer. Last Guardian. Vai sair The Last of Us 2. Uhum. Uncharted, que são experiências pra mim que são. Vai sair o Detroit, que é o novo jogo do David Cage, que apesar de todos os pesares do David Cage, são jogos que eu gosto. O Until Dawn. Então eu acho que nesse aspecto, o PlayStation 4 ele tem uma variedade maior e mais interessante. Então eu não sei, eu acho que dessa geração o PlayStation 4 é... Assim como na geração passada, eu acho que meio que só no final que o PlayStation 3 veio a se pagar como um console com mais experiências diversas, Eu sinto que o PlayStation 4 já tá desde o início como esse console. E aquela coisa, eu amo a Nintendo, e eu vou sempre comprar os consoles da Nintendo, porque os consoles da Nintendo vão ter Zelda, e eu sou um escravo de Zelda. Mas... Eu não consigo. E talvez seja um reflexo mais meu do que seu de o quão videogame é uma coisa essencial na minha vida, que eu não conseguiria ter um console que só teria 2 jogos por ano. E isso é impensável, sabe? Tipo, a gente tá na metade de fevereiro e já terminei 12 jogos esse ano. 6 foram Zelda? 6 foram Zelda, mas... Eu terminei 12 jogos esse ano já. E sei lá, eu quero terminar mais uns 3 antes das férias acabarem. É, eu tô numa pegada mais casual do que algo mais... Tudo bem que eu tava jogando Zeldinhas, mas... Por exemplo, tirando isso, pô, eu tava jogando, sei lá, Yu-Gi-Oh!, sabe? Coisa mais casual do que jogos mais imersivos. Por exemplo, o The Witcher, eu tenho ele pro One, eu sei o valor dele. Ele é um jogo muito foda, mas eu não consigo mais. Eu acho que a minha cota de desperdiçar a vida, não tô falando que quem joga videogame desperdiça a vida, mas eu desperdicei tanto tempo jogando, platinando o Skyrim, sabe? Que eu não consigo. Eu não consigo mais pegar um RPG nesse estilo e jogar do jeito que você falou, sabe? Sabe, você conseguir extrair tudo. Porque Skyrim, cara, eu não sei quantas horas de Skyrim. Talvez 1000 horas. Eu sei que talvez isso seja pouco pra quem é hardcore. Mas eu fiz a porra toda. Tudo bem, não joguei DLC, foda-se. Mas eu fiz o que aquele disco me proporcionou, sabe? Que ele me proporcionava e consegui. Foi uma experiência foda? Foi muito foda. Porque eu acho que Skyrim, tipo, jogos de RPG, assim, mundo aberto, é um dos... Tipo, é o melhor jogo que eu joguei, sabe? Porque, cara, eu realmente... Eu era da rebelião lá, sabe? O Stormcloak lá. Sabe? Não sabe? E o The Witcher, eu comecei a jogar ele, mas eu depois fui dando uma abaixada na motivação, porque eu vi que não teria como eu finalizar aquele jogo com a... Tipo assim, sabe? Com a... cagando pra tudo. Porque eu consegui enxergar que naquele jogo eu precisaria pra ter, sabe, aquele 100% da experiência do game, do gameplay, etc. Eu teria que imergir ali, né? Sim, então, eu sinto que Witcher e Skyrim são duas experiências muito diferentes. Eu acho que... Assim, eu não cheguei nem perto de jogar o tanto de Skyrim que você jogou. Eu devo ter jogado, sei lá, 100 horas de Skyrim e falado, ok, vamos seguir a vida pra outra coisa. Porque isso também diz muito sobre como que eu funciono com entretenimento no geral, que é do tipo... Eu não sou de ficar muito tempo na mesma coisa, do tipo, não, ok, eu joguei Skyrim, terminei a campanha, venci lá o dragãozão do mal, vamos pra próxima. Então eu nunca tive essa coisa de tipo, porra, isso... Assim, eu gostei muito de Skyrim na época que eu joguei, eu não vou cuspir nesse prato e dizer que... Hoje eu não gosto tanto de Skyrim, hoje eu vejo mais defeitos de Skyrim que eu não via na época, eu acho que talvez uma consequência de eu ter conhecido mais jogos e de ter visto coisas que tipo, eu acho que o combate dele é meio... Ele tem pouco feedback, eu sinto que meio que você tá batendo no ar o tempo inteiro. Tá que como eu jogava de mago, isso não era tanto um problema, porque realmente se eu atirar uma bola de fogo eu não vou sentir nenhum retorno, que seria diferente se eu desse uma espadada. Eu ia sentir a minha espada batendo contra a carne de outro ser humano. Se eu jogar uma bola de fogo, eu não vou sentir a bola de fogo atingindo outra pessoa, a menos que eu tenha jogado essa bola de fogo muito perto de mim, e isso é um problema. Mas... Então, esse é um problema. Eu sinto que, de forma geral, Skyrim... O mundo dele é um mundo muito interessante de ser vivido, mas as histórias que estão ali inscritas não são tão interessantes de se acompanhar. Então, ele é um jogo... Witcher, né? Enquanto o Witcher, eu sinto que, ao mesmo tempo, mesmo que ele seja um jogo de mundo aberto, que te dá, entre aspas, alguma liberdade, eu sinto que ele é uma experiência muito mais guiada pela narrativa escrita pela galera da CD Projekt Red do que Skyrim, enquanto Skyrim é uma coisa muito mais de narrativa emergente, do tipo, porra, teve aquela vez que eu tava caçando, sei lá, um urso, e aí, de repente, correndo atrás do urso, eu caí numa manada de mamutes que eu consegui fugir por pouco, mas aí um gigante chegou por trás, me deu um soco, e por algum motivo meu personagem saiu voando, porque esse era um bug da época, que o gigante socava e você voava 100 metros de altura. Então esse tipo de narrativa emergente, eu entendo o valor dela, eu não acho que seja, pra mim não é tão interessante quanto algo mais direcionado e algo mais bem feito. Bem feito não, mas bem escrito como um Witcher, que é uma experiência mais fechada, do que essa experiência de, tipo, ah, é divertida essa história e cada pessoa tem a sua história diferente de como, sei lá, jogando Far Cry 3 eu joguei uma granada e a granada desceu o morro e me explodiu. Eu entendo totalmente o valor da narrativa emergente. Eu só não acho ela tão interessante quanto uma narrativa escrita, de fato, por pessoas que sabem o que estão escrevendo. O que, mais uma vez, aí depende também do nível dos roteiristas do jogo, que, tipo, se você pegar um jogo do David Cage, vai ser completamente diferente se você pegar o Witcher 3, que são dois níveis de roteiros completamente diferentes. Então, eu tenho essa coisa de que eu jogo videogame muito pela narrativa deles, e porque eu acho que, realmente, você tá no controle do personagem enquanto aqueles eventos vão acontecendo, te dá um nível de... Caralho, qual que é a palavra que eu tô procurando? Quando você entra no jogo de... Imersão. De imersão, isso. Você ser, sabe, tipo... Porra, não é o... Não foi o tio do Simba que matou o pai do Simba. Foi o meu tio que matou o meu pai. Então, existe um grau de imersão de... Que, pra mim, é muito mais forte... Por causa da interação do jogador com o jogo. Que é uma coisa que é única dos videogames. Então, é esse tipo de experiência que eu tô atrás. E mais uma vez, não quer dizer que todo jogo que eu jogo vai ser um puta jogo cabeçudo do caralho. Não, é que nem... Eu tô só esperando, eventualmente, eu ter mais tempo pra eu começar a jogar Yakuza Zero, que eu já vi alguns vídeos, que é um puta de um jogo porra louca do caralho. Que é o Kiryu lá, ele soca as pessoas e voa Yen da cara delas. Então é tipo, nem tudo precisa ser Witcher, sabe? Nem tudo precisa ser uma história mega séria sobre esse personagem e os conflitos dele, e ele tentando achar a filha adotiva dele. Não, sabe? Tipo, pode ter o meu Doom, que é só eu sou um cara que quer matar uns demônios. Então... Sei lá, mas a gente saiu muito da discussão do Switch, mas... Claro que não, a gente tá falando aqui sobre os motivos dos jogos e eu tô falando por que eu não consigo mais entrar nessa onda de... Né? Eu entendo, assim, parte de mim não quer que você venda o PlayStation 4, porque eu queria ter outra pessoa que tem um PlayStation 4 além do meu irmão pra poder pegar jogo emprestado, poder emprestar jogo e poder discutir os jogos. Mas, assim, eu entendo também... O seu lado mais casual. E assim, eu não digo isso de forma pejorativa. Tem muitas pessoas que usam casual como pejorativo. Eu não acho que seja. Eu acho que é uma coisa mega válida. Igual, eu sou uma pessoa muito de temporadas. Igual, eu tô numa temporada que eu tô tendo muita pouca paciência pra assistir série. Então, eu tô atrasado com todas as minhas séries. É um inferno. Nem Doctor Who, que é minha série favorita da vida. Eu vi o último episódio, que foi o especial de Natal do ano passado. Simplesmente porque, sei lá, sentar e assistir um negócio... Eu tô sem paciência pra isso. Eu prefiro muito mais pegar um livro... Jogar um jogo ou pegar um livro, que são duas coisas que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu dar play num filme e dormir, o filme vai continuar tocando. Se eu dormir jogando um jogo ou lendo um livro, o livro vai parar e o jogo vai parar, porque ele precisa que eu interaja com ele em níveis diferentes. Então, eu atualmente tô numa vibe muito mais de ler e jogar do que de assistir coisas. Tanto que, sei lá, que nem eu falei, eu terminei 12 jogos e eu vi 6 filmes. E se é pra pensar, desses 6 jogos que eu terminei, desses 12 jogos que eu terminei, tem um que deve ter menos do que 2 horas. Que é um jogo indiezinho que eu joguei, que é bem legal, o Virginia. Mas tirando ele, são todos jogos que tinham pelo menos umas 6 horas, sabe? Então, que seria o equivalente a 2, a 3 filmes normais ou um filme do Peter Jackson. Pode ir, meu Deus. Então, sei lá, eu não conseguiria ter só um Switch. Sim, mas é, eu também eu tô falando isso, mas eu vou dar uma esperada também, vou dar como é que fala? Uma segurada. Aqui, com certeza, eu vou ter a oportunidade de dar uma jogadinha, sabe? Se realmente for algo assim, que eu acho que, caralho, do outro mundo, talvez eu compre, não sei, tô em dúvida. Cara, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos ver. Sei que já vai dar 3 horas já de gravação, mas... Cagamos pra isso. Agora eu mudei minha opinião em relação ao tempo, hein, Rodrigo? Olha só. Tá me influenciando, Rodrigo. Você é um influenciador. Não, mas é engraçado porque desde que eu virei o editor, eu mudei de opinião em relação ao tempo, porque eu tô tipo, ah, não, lá vou eu ter que ouvir a minha voz por 3 horas. Tá, agora você quer que os programas sejam menores, que eles... Não, assim, eu não ligo o 3 horas, mas quando no primeiro episódio a gente falou, ah, eu quero episódio de 12 horas, tipo, não, pelo amor de Deus, não quero episódio de 12 horas nem fudendo, você tá maluco que eu vou ficar editando 12 horas de podcast. Se quiser, a gente pode mudar o formato. Tanto que o... Cara, por que acontece? Como a gente grava em faixas separadas e eu tenho que sincronizar ele, eu tenho realmente parar e ouvir o podcast inteiro. Eu tô doido pra você voltar, porque, tipo, a gente precisa cortar alguma coisa. Eu dou uma batida de palma que vai dar uma mudada lá no espectrograma do áudio, aí eu vou saber onde que tem que cortar, e aí eu corto e não preciso ouvir tudo de novo. É, não é mais fácil. Pode crer. Sabe, tipo... Vai ser bem mais tranquilo quando a gente... E assim, não ter 11 horas de fuso horário de diferença também vai ajudar bastante. Ajuda pra caralho. Se liga, eu tenho aqui, ó, o FIFA 17, o GTA 5, o Dark Souls 2 e o Until Dawn. E tem mais um, que foi o primeiro. Que foi um erro, né, que eu fui comprar o Metal Gear, comprei errado, comprei o Ground Zeroes, e o Metal Gear, o Ground Zeroes, né, então, cara, sei lá, eu sempre tô em lojas, assim, eu não tô muito empolgado, não, mas acho que talvez, não sei, vamos ver, tá em aberto ainda. Tá é, aberto. Então, de mídia física que eu tenho aqui em casa, eu tenho o Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Syndicate, Bloodborne. Olha o FIFA aí, olha o FIFA. Bloodborne, Deus Ex, Doom, Far Cry, Final Fantasy XV, Infamous Second Son, Killzone, Naruto, Need for Speed, Shadow of Mordor, The Order 1886, Alien Isolation, Street Fighter V, UFC 2, e aí com o meu irmão tá emprestado o Uncharted Collection, o Uncharted 4, o Resident Evil 7, e tem mais coisa. Mas isso só de mídia física, eu tenho mais coisa em digital. Então eu tenho essa coisa, sabe, eu faço uma listinha de quais jogos que eu quero comprar todo ano, com a data de lançamento e em qual mês... Aí eu sei, por exemplo, em fevereiro vai lançar o Horizon Zero Dawn, que parece que vai ser muito legal, mas eu não vou jogar porque ele vai sair na mesma semana que Zelda. E são dois jogos de mundo aberto muito parecidos, e aí eu tipo, não. Eu vou esperar você ficar mais barato, porque entre vocês e Zelda ganha. esse mês... Ah, não sei, eu tô longe. Eu sei que mês que vem tem o Zelda e tem o Mass Effect, que são duas das minhas franquias favoritas de... As duas devem estar no meu top 5 franquias. Aí em maio vai ter Prey, que é da galera do Dishonored, que eu já rasguei todas as sedas do mundo nesse podcast pro Dishonored. Porra, tem mais um que já saiu a data que eu não vou lembrar agora qual que é, mas enfim. Vai sair The Last of Us 2, vai sair o God of War novo, vai sair o remake. Em algum momento da minha vida vai sair o remake do Final Fantasy VII. Em algum momento vai sair um novo jogo de South Park, porque o primeiro jogo de South Park é fantástico. Então eu... Em algum momento... Cara, videogame é de longe o que eu mais amo fazer. Jogar videogame é o que eu mais gosto de fazer na vida. Videogame é... Sabe, uma coisa boba, mas quando eu penso, tipo, pô, um dia eu vou morrer e eu não vou poder jogar... Tanta coisa, e é um motivo imbecil de se ter a minha morte, que é do tipo, porra, eu provavelmente vou estar morto antes do PlayStation 7. Mas, eu nem fiz as contas, eu só chutei um número relativamente alto de PlayStation. Mas, Sabe, porque, cara, essa mídia tem ainda tanto que avançar e que eu não vou estar aqui pra presenciar, que me deixa triste. Então, eu tenho... Eu acho, pelo menos, eu não sei exatamente... dependendo do ponto de vista, alguém pode considerar um vício e não uma paixão, mas eu diria que eu tenho uma paixão muito grande por isso e que... Eu não consigo... Eu preciso estar sempre jogando e eu tenho meus momentos que eu tô sem paciência pra jogar e aí eu acabo ficando uns meses sem jogar nada. Mas quando eu tô nessa febre louca de ficar jogando videogame, eu fico na febre louca de ficar jogando videogame. Tanto que eu já comprei o Yakuza, vou comprar o Nioh e tudo isso. Eu quero terminar esses dois jogos, sendo que o Nioh dizem que tem 60 horas antes de março, porque março tem Zelda. E sabe o que é a parte mais bizarra? Eu acho que dá pra fazer. Caraca, hein? Porra. Coragem mesmo. Só que mais uma vez, eu tô de férias também, então tem isso. Eu não tenho muita coisa pra fazer da minha vida além de jogar videogame e ler livros. Não, assim, eu sei que tá ficando longo, mas eu realmente queria falar de Akira e de Princesa Mononoke. Dozo. Você já viu os dois? Algum dos dois? Cara. Ou... Cara, nego. Quem estiver escutando e for aficionado pela cultura japonesa, me dá um tiro. Eu nunca vi Akira, só vi o começo. Eu achei muito foda, Cyberpunk. Só que eu não vi, eu não acabei de ver porque eu tinha outros compromissos. Mas pelo menos, como é que fala? O primeiro ato, né? O primeiro ato. Eu assisti e achei muito foda. E da Princesa eu não assisti, é do Miyazaki, né? Ou não? Sim. Ah, então eu não assisti. Eu assisti alguns filmes do Miyazaki, ele é foda demais. Tipo... Ele é o tipo Kami, tipo, ele é Kami-sama, tipo, ele é Deus, tá ligado? Ele é foda. E talvez eu assista, talvez você me influencie. Então, o que acontece? Quando saiu o primeiro trailer de Zelda Breath of the Wild, era só o Link montado num cavalo, porque aparentemente esse jogo vai ter múltiplos cavalos e um deles vai ser a Apple, né? Então, sei lá. Ele tava montado num cavalo e aí ele fugindo daquele monstro mecânico bizarro e tal. E naquela época, várias pessoas pegavam vários shots do trailer e comparavam com Princesa Mononoke. E aí eu falei, pô, então eu tô desde que anunciaram esse jogo, sei lá, em 2014, pra rever Princesa Mononoke. E aí teve um dia que a Camila dormiu aqui em casa, e aí no dia seguinte a gente tava, pô, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente pode ver um anime, porque ela gosta muito de anime, ela gosta bastante de cultura japonesa, essa coisa. Eu falei, então vamos sentar aqui e vamos ver... Princesa Mononoke, né? Porque eu, ao contrário de você, eu não sou uma pessoa que tem... que acha que os clássicos são obrigatórios. Eu acho que tem clássicos e clássicos e tem coisas que... Igual, eu não acho que seria obrigatório pra ela assistir Princesa Mononoke, mas era um filme que eu tava afim de ver, é um filme que eu achei que ela ia gostar. E a gente assistiu, foi... Assistiu em japonês? Sim. Ah, ok. É um trabalho que eu tô empenhando muito, muito forte de fazer a minha sobrinha assistir as coisas legendado. Porque claro. Ela assiste muita coisa dublada. E aí eu... Talvez seja o Rodrigo pedante, o Rodrigo arrogante, que tipo, eu assisto as coisas em inglês sem legenda. Rodrigo Veneza. Só, igual, uma coisa que eu reparei editando o podcast, o último podcast, que é, tipo, eu recomendei aqueles vários canais no YouTube e em um momento eu me dei o trabalho de citar, são todos em inglês e nenhum deles tem legenda. Eu acho que nenhum deles tem legenda sequer em inglês, que só uma legenda em português, sabe? Eu, tipo... Pra mim, tá tão internalizado o fato de que todo mundo sabe inglês, que é do tipo, eu até esqueço de comentar, é um negócio que eu tenho tentado me corrigir, que é do tipo, Rodrigo, nem todo mundo precisa saber inglês, não aqui no Brasil. Então, tão seguro. Então avisa quando você for recomendar coisa que só tem inglês. Mas então, aí a Camila assiste muita coisa dublada, porque ela tem acesso ao Netflix, igual, a gente tava assistindo um anime que tem lá, o The Seven Deadly Sins, Sete Pecados Capitais, Nanatsu no alguma coisa. Nanatsu no E ela assistiu ele todo em dublado, e aí eu fiquei tipo... Que isso? Minha aluna, porra, fazendo isso? Não, tá até errado. Pode. É porque ela tem preguiça de ler legenda, essa é a real. É Nanatsu no Taizai. E aí quando ela vem aqui, eu falo, não, a gente Na minha casa, a gente vai fazer no estilo Rodrigo, que é tipo, a gente vai ver com legenda. Da maneira que o nosso senhor, Deus dos Otakus, quis que isso fosse assistido, que é legendado. E aí eu assisti o Princesa Mononoke com ela. E, cara, é um puta de um filme foda. Uhum. Sabe? É interessante porque ele é de 88, eu acho. Não tenho certeza. Caralho. Deixa eu conferir aqui. Ele é 86. Minha zaga é foda demais, puta que pariu. Mas... e assim... Cara, dá pra muito ver a forma como a série Zelda foi influenciada... caralho, de 97, eu tô viajando... Ah, é porque o Akira é de 88, faz sentido. Uhum. O Mononoke é de 97. Então... dá pra ver que tem muito do que Zelda se tornou ali. Uhum. Principalmente o Breath of the Wild, quando as pessoas estavam comparando com o Princesa Mononoke, eles estavam muito certos, porque é realmente... as cores do personagem principal, que eu não vou lembrar o nome agora, são muito parecidas com as cores do que o Link usa nos trailers, que não é a túnica verde. Eu espero que tenha um jeito de conseguir a túnica verde no jogo. Mas também. A floresta e os animais e a forma como eles lidam com espiritualidade é muito interessante. E aí o filme tem várias camadas. Ele tem toda uma camada criticando armas de fogo e guerra, que é uma temática muito recorrente do Miyazaki, porque eu acho que o pai dele serviu na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Então todos os filmes dele têm uma temática pró-ecologia e contra a guerra, e ele tem alguma coisa... Ele tem uma fascinação maluca por aviões. Princesa Mononoke não é um dos filmes dele que tem coisa sobre avião, mas ele tem muito filme sobre avião. Nausicaa, que é o primeiro, quer dizer, não é o primeiro, acho que é o segundo filme dele, que foi o filme que foi criado, foi do Estúdio Ghibli, antes do Estúdio Ghibli existir. Ele tem muito de aviação nele, mas o Princesa Mononoke, ele fala muito sobre mitologia. Quer dizer, eu não sei o quão baseado de fato na mitologia japonesa e no folclore estão aquelas criaturas, mas ele tem muito de, tipo... Ah, os animais, eles falam... Tipo, yokais? É, mais ou menos, é tipo... Porque tem a floresta lá, e aí tem, tipo, os animais... Cada tribo de animal, os animais são conscientes. Quer dizer, tem os animais conscientes e tem os animais... Quer dizer, consciente é foda, porque consciente pode se virar várias vezes. Tem uns animais com autoconsciência, que são, tipo... Ah, tem o clã dos javalis. E aí tem os javalis de todo... Pumba! Sacanagem. Quer dizer, eu não sei se eles de fato falam no Japão em algum momento, mas seria supostamente de todo o Japão. Em algum momento eles se reúnem. Aí tem o clã dos lobos, que é de onde a princesa Mononoke faz parte, porque ela foi abandonada pelos pais e criada por lobo, pelo clã dos lobos. Então ela se considera membro do clã dos lobos. E aí tem um cervo, que é o deus da vida e o deus da morte, que o imperador, ele quer a cabeça desse cervo, porque aparentemente essa cabeça supostamente ia te dar imortalidade. E aí tem toda uma vila, e aí também tem um outro aspecto que é recorrente nos filmes do Miyazaki, que é todo o caráter muito... Não quero dizer feminista, mas ele tem... ele sempre dá um foco muito forte nas personagens femininas, que é do tipo, tem a vila... Eu não vou lembrar o nome da chefe da vila, mas é uma vila que... é uma vila mais moderna, que eles... acho que eles extraem carvão. É uma vila de extração de carvão, que eles já têm arma de fogo. E aí... A chefe da vila é uma mulher, e quem trabalha de fato na vila são as mulheres, enquanto os homens eles têm a função de caçar e proteger a vila. Mas quem trabalha mesmo, quem pega no pesado, são as mulheres. E aí os homens têm, no geral, uma característica de serem meio abobados, enquanto as mulheres zoam deles por causa disso. Que é uma característica meio comum do Miyazaki, que é tipo, a maior parte dos filmes deles são protagonizados por mulheres. Eu acho que, assim, de cabeça que eu vou lembrar agora, o Princesa Mononoke, apesar de chamar Princesa Mononoke, é protagonizado pelo garoto. Uhum. E o Porco Rosso é protagonizado pelo Porco Rosso. Mas eu nunca vi o Porco Rosso. Mas os outros que eu me lembro é tipo... Castelo Encantado é mulher. Castelo Encantado é mulher. Pônio é Chihiro, mulher. Chihiro, no... Chihiro é mulher. Viagem. Então, no geral, as coisas deles têm esse foco muito em personagem. É um jargão meio clichê de falar. Empoderamento. Mulher. Não, é personagens femininas poderosas. Fortes. Não, fortes. Mas ele tem muito disso desde, sei lá, Nausicaa. Cara, Nausicaa, o segundo filme dele, que é. Deixa eu ver de quando que é Nausicaa, mas Nausicaa no Vale do Vento. Puta filmaço. Nausicaa, que é de 84, é protagonizado pela Nausicaa, que é uma puta de uma personagem maneira. Então o Miyazaki tem muito disso. Princesa Mononoke, eu acho que se você arranjar um jeito de assistir aí, eu não sei se ainda existem locadoras como a gente conhece elas por aí. Se você arranjar um jeito de pôr as mãos em uma cópia de Princesa Mononoke antes de jogar Zelda, eu recomendo você assistir, porque eu acho que tem muita influência ali. Uhum. E aí eu assisti também Akira. O Akira eu assisti porque jogabilidade tem o Jack, que é o podcast deles de anime. E aí, tipo... É um podcast mensal, e aí todo mês eles assistem um anime, e aí eles comentam sobre o anime depois. E aí eu assisti o Akira por causa do Jack, que foi o último que saiu, o Jack 23, sobre Akira. E aí o que eu fiz? Que é uma coisa que eu percebi no último episódio, que eu tenho a tendência a repetir muito o que eu ouço em podcast que outras pessoas falaram, e acabar que eu ouço tanto podcast que eu esqueço quem disse, e acabo não dando crédito direito para as coisas que eu falo. Então, eu vou falar de Akira, e aí só depois que eu falar de Akira, eu vou ouvir o podcast de Akira para eu não ser influenciado pela opinião deles e também não ficar só papagaiando o que os outros disseram. Então, eu tenho opiniões... Minha opinião sobre Akira foi indo e voltando conforme o filme ia passando, tipo... Porque ele é muito corrido. Foi uma coisa que eu vi muitas pessoas comentando, que é tipo, o mangá, ele, por ser maior e não ter a limitação do tempo, ele acaba conseguindo explicar melhor as coisas que estão acontecendo. Eu consegui entender, mas eu acho que, assim, se você prestar bastante atenção, dá pra você tirar do contexto... Não, você absorver pelo contexto muitas das coisas que estão meio que implícitas ali. Mas mais uma vez, eu não li o mangá, então não dá pra eu afirmar isso com tanta certeza. Eu acho que tem algumas coisas que são muito confusas, algumas coisas que são muito convolutas e que é meio corrido. Mas no geral eu gostei, eu fui rever meio com o pé atrás, porque sei lá, eu vi isso quando eu devia ter uns 15 anos, eu não lembrava quase nada, e eu lembrava de não ter entendido muita coisa. E aí eu assisti e falei, tá, eu saquei mais ou menos o que é, eu gostei, eu acho que... Mas apesar de tudo, eu acho que visualmente a parte, principalmente porque eu assisti numa versão de um Blu-ray remasterizado, então tava bonito pra caralho. Então eu acho que o visual dele, a forma como ele começa algumas tendências do cyberpunk, a cena icônica da moto, que já foi refeita em vários outros animes como homenagem. Então eu acho que visualmente ele é muito foda. E é estranho, porque assistindo ele, eu visualmente fiz a comparação que eu não esperava, que é... Eu o tempo todo comparei ele muito com Dragon Ball. Dragon Ball Z especificamente, o que tipo... Você não espera, quer dizer, pelo menos eu não esperava, porque Akira é muito, esse filme cult e tal, que as pessoas não entendem direito... E aí quando você pensa em Dragon Ball é meio que o oposto disso. Dragon Ball é o massa velho que todo mundo já viu, todo mundo sabe do que é, e é que é sobre porrada e o poder na amizade. Mas ele tem uns shots específicos muito que me lembram muito Dragon Ball. Tipo, tem uma cena que estão os militares assim olhando pro horizonte, aí só tem o horizonte com aquelas linhas de calor, saca? Sim, sim. Aí são eles olhando assim, só tem o horizonte e as linhas de calor tocando uma música no fundo. Aí de repente muda dá um corte na cena e vai, volta pros militares, e aí quando eles estão olhando de volta, tá o mesmo cenário, com as mesmas linhas de calor, só que tá o Tetsuo. Não. Tetsuo ou Kaneda? Eu nunca lembro. Tá o com superpoderes, ele tá andando assim com a capa dele balançando e ele andando no meio da câmera, com a câmera centrada nele, com aquele terreno vazio e tal, que me lembrou muito Dragon Ball. Tem um momento que ele começa a voar e tem umas lutas no céu que, mais uma vez, me lembrou muito Dragon Ball. Porque quando eu vi esse filme... Como que eu vi o filme? Eu vi o filme... 21 de janeiro, então já tem algum tempo, então eu não lembro mais especificamente das cenas que me lembraram de Dragon Ball, mas em vários momentos eu olhava e falava, cara, isso tá me lembrando Dragon Ball, o que é uma comparação muito esquisita pra ser feita, que eu não lembro de ninguém comparando Dragon Ball e Akira, mas eu curti, mais do que eu achei que eu ia curtir, eu acho que é uma parada que vale a pena assistir e principalmente você que não viu, eu acho que pegar e ver é interessante. Tô até abrindo meu Twitter pra ver se eu comentei. Porque na época eu não tava usando Twitter, então eu acho que comentei alguma coisa. Mas... Cadê 29? Não, fevereiro. Mas é um filme bem legal. Ele foi mega influente e tudo mais. E aí eu acho, sabe, assiste se você puder. Alguma coisa no traço dele me lembra o traço do Toriyama também. Sério? Sim. Eu não sei exatamente. Talvez seja uma coisa daquela época e mais da animação, da forma como ela funciona, mas alguma coisa me lembrou o Toriyama. E essa cena, principalmente as cenas de pose, que tem muita cena de que é só tipo uma pose cool pra caralho, eu acho que tem bastante delas que também é o que eu lembro de Dragon Ball, então é legal. Eu tava doido, eu tô desde o dia 29 pra gravar esse podcast, pra poder ouvir o podcast que eles gravaram sobre Akira. Pô, foi mal. Não, sem problema. Eu tenho aqui no notebook, eu peguei com você. Provavelmente no próximo programa eu teria assistido, aí poderíamos. Porra, assiste. Aí se você for assistir, me avisa que eu tento assistir de novo pra ver se eu tenho mais fresco na minha cabeça, a gente poder. Porque a gente vive falando isso, mas a gente nunca faz de combinar uma coisa pra gente fazer e de fato parar e comentar ela a fundo. É, né? A gente nunca tem esse diálogo, assim. Eu sinto que é mais o meu monólogo e o seu monólogo que se intercalam através. Mentira, mentira. A gente tem a química, a gente tipo, sei lá. Quem? Não sei. Não, mas não é tipo, vamos fazer. Agora você tá online, agora você tá no mundo dos stickers, entendeu? Cara, então, eu tô no mundo dos stickers há muito tempo. Eu tenho os stickers de Hokuto no Ken ali. Cara, a galera usa muito aqui, muito stickers. Você acaba meio que entrando na onda, né? Mas vamos sim, vamos assistir. Vamos assistir. Nesse final de semana eu vou assistir Akira. Tá. Sábado, talvez. Ou domingo. Uhum. Beleza. Então. That's all, folks. Foi isso? Foi isso. Eu tô até com medo de ver qual que é o tamanho desse episódio. Tá aqui no meu, tá marcando 3:19. 13 horas, muito passa muito rápido. Aqui, cara. Essa é a experiência, cara. Experiência 3 muito horas boa. E 20. Então tá, né? Com fome. Pô, come alguma coisa aí. Você que tá escutando aí, por favor, dá um oi no Twitter do Rodrigo pra ele voltar a utilizar o Twitter. @ meu Twitter. Qual que é o seu Twitter? O meu é @. Porra, esqueci, eu juro pra você, eu tô usando direto, mas eu esqueci. Acho que é Rafael _, Rafael MBC _. Rafael _ MBC. Enquanto não sei, isso, o Twitter do podcast é @ título falso. Isso. Não, o nosso Twitter do podcast, ele é mais um placeholder do que qualquer coisa, porque não tem muita interação, então eu acabo não usando ele tanto. Interage, por favor. Mais uma vez, se tivesse com mais gente com quem interagir. Calma aí, cadê? Rafael. Temos que dar valor aos nossos ouvintes, queridos. Isso, o Rafael é Fael underline MBC. Isso aí. E aí é tipo, sei lá. O Twitter é o lugar onde você vai mais provavelmente me achar. O Rafael também, não sei, sei lá. Também, agora eu tô no Twitter. Vou tentar várias coisas. Então, foi isso. Até a próxima, em que eu pretendo falar de Yakuza e Nioh, que são dois jogos extremamente japoneses. Vamos ver, sim, agora sim. Você sabe do que o Nioh se trata? Não, não sei, cara. O Nioh ele é tipo um Dark Souls samurai. Que ele se passa no período Edo. Bom período. Que você joga com o William Adams, que é considerado o primeiro ocidental a ser um samurai. Ah, sim. Ele foi intérprete para algum dos Tokugawas, não lembro qual, acho que o primeiro deles, eu também não sei. Eu vou estar aqui comentando uma grande gafe se eu disser que eu sei. Então ele tem essa coisa de ser esse estrangeiro no Japão, só que aí tem o lance Dark Souls, que é tipo... Ah, e aí tem uns... Eu não sei se eles usam Oni ou Yokai pra se referir aos monstros, mas tem monstro. Pô, maneiro. Então ele é um jogo sobre samurais no século 17? É 17, início do 17, final do 16, início do 17. Ali é época Edo, Tokugawa, essa galerinha aí. Época boa, época boa. Uma coisa, você aí, nosso ouvinte, por favor, ajude aí a divulgar, se você tem alguma pessoa, algum amigo que goste da cultura japonesa ou que goste de duas pessoas falando um monte de coisa sem sentido, com sentido, por favor, ajude a gente, é simples, vamos aumentar essa rede de amigos, ouvintes, beleza? Sim, então é isso. Sim, foda-se, né? Até... Não, é mais... são 8 horas da manhã, ok? Me dá uma foto. Né? Beleza. Então até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Falando muito de Japão no século 17 e nos anos 80. É isso aí. Porque muito o Yakuza Zero é em 88. Show de bola. Fechou? Fechou. Parou. Parou de gravar. Thank you.